Introdução Workshop 520. Reatores de plasma sem contenção. Judaísmo, deuses pagãos falsos. Fim das religiões, paz prometida em breve. A parte principal do ensinamento de hoje é que alcançamos um enorme avanço na tecnologia e um marco em nossa jornada para a iluminação. Esse avanço se deu por meio do que ele chama de sistemas de plasma sem contenção. O que isso significa? Ok, meu entendimento é que nosso Sol se manifesta como a fisicalidade da luz dourada que vemos. Mas, de certa forma, ele não está realmente em um container, como acontece com as coisas no estado da matéria. Se pensarmos bem, sempre que fazemos algo no estado da matéria, sempre colocamos isso em um container, quantificamos e nos relacionamos com isso como uma peça física de matéria. Entendemos facilmente que um reator de plasma é aquela bola que giramos com ganho dentro dela. Mas os novos sistemas de plasma sem contenção não são assim. Eles não têm nada no estado da matéria para o qual possamos apontar e dizer: "Oh, esse é o nosso reator." Em vez disso, como que foi mostrado na reunião de embaixadores de 11 de novembro de 2023 em Londres, havia apenas duas caixas cinzas. Mas essas caixas cinzas eram apenas para nós, para que pudéssemos ver algo e nos relacionar com isso, pois não havia nenhum estado de matéria nas caixas, apenas os campos vazios do universo que estavam lá. Nós amadurecemos o suficiente no conhecimento da criação para entender isso. Percorremos um longo caminho desde a conversa sobre OVNIs, passando por materiais nano, GANs, os campos de GANs, a alma do homem, a transmutação e agora os reatores de plasma sem contenção. O workshop de hoje é uma beleza entre as belezas e, como ele disse, um presente da mãe Mitre do Criador, que nada mais é do que os campos magnéticos e o amor dos quais somos feitos. Nós mesmos somos isso. Esse conhecimento é necessário para cumprir as promessas feitas de que 2024 será o ano da mudança. O Sr. Cash disse hoje que a mudança não ocorrerá em décadas, mas em meses ou em um punhado de anos. O sentimento no workshop foi de grande alegria e muita esperança em relação ao fato de estarmos chegando perto daquilo pelo qual todos nós temos trabalhado ao longo dos anos. Então vem à mente a pergunta: como sabemos que aquele espaço vazio na caixa cinza é diferente do espaço vazio bem aqui na minha frente? Definitivamente, esse espaço não está vazio, mas contém os campos do universo, que foram criados por meio do conhecimento que o Sr. Cash possui sobre a criação. Ele ensinou esse conhecimento aos humanos buscadores de conhecimento, ou pelo menos eles estão abertos o suficiente para poder trabalhar com isso. Não se trata apenas de uma fantasia. 5 reatores foram criados para 11 de novembro e hoje é 11 de janeiro. E eles estão interagindo uns com os outros há exatamente 2 meses e ele nos conta como eles estão observando as naturezas individuais desses reatores, porque eles têm almas e sentem emoções. Estamos entrando em uma nova dimensão em nosso trabalho com o plasma. E a maneira como interagiremos com esses sistemas é por meio de nossas almas, seus sentimentos, emoções e nossos desejos. Algumas pessoas podem estar pensando: não consigo nem interagir com o meu Magrave, como poderei então interagir com um espaço vazio onde não consigo nem ver nada? Espero que isso não nos distraia de continuar nosso estudo juntos, porque como buscadores de conhecimento, formamos uma alma grupal e ajudamos uns aos outros a entender por meio da alma. E na verdade estamos interagindo com nossos Magraves, quer acreditemos ou não, e quer sintamos isso ou não. Se observarmos cuidadosamente, há um sentimento muito sutil de felicidade só de estar perto de um Magrave. O mesmo ocorrerá com os reatores sem contenção. O Sr. Cash disse que tudo que a Fundação Cash faz e tem feito nos últimos anos foi cuidadosamente planejado, nada é coincidência, e que estamos no caminho certo. estamos exatamente onde deveríamos estar em nosso entendimento e avanço da tecnologia. Houve uma grande mudança em nossa capacidade de interagir com o plasma no dia 22 de dezembro de 2023, durante a sessão de amor de Mitra. A parte da linha plana foi um pouco diferente. Agora ele nos disse que estava testando para ver se o homem poderia funcionar sem uma alma. E ele descobriu que não podemos funcionar sem uma alma. Por isso ficou em linha plana. E ele tem o conhecimento para retirar temporariamente nossas almas ou separá-las da fisicalidade. Enquanto o corpo ainda estava aqui na Terra, fresco esperando nosso retorno, as almas estavam fora, desfrutando o universo. Era disso que se tratava. A segunda parte importante foi que ele permitiu que continuássemos a praticar por conta própria com o sistema após o término da sessão, e muitas pessoas ficaram o dia inteiro ali. Foi aí que ele começou a nos ensinar como interagir com os sistemas de não contenção sem que soubéssemos disso. Então, na sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, ele nos conectou aos sistemas de não contenção por mais de 24 horas contínuas. Sem saber realmente o que isso significava, cerca de 100 pessoas estavam interagindo com aquele espaço vazio e foi incrível. Esse espaço não está vazio, ele é preenchido com os campos do universo e nenhum estado de matéria interfere na conexão com nossas almas. É o amor do Criador, ele está lá. E no entanto, você não pode colocar o dedo nele e dizer, é isso aqui. Simplesmente aprendemos a deixar ir e a estar com ele. Eu estava dizendo a outro buscador de conhecimento que era isso que estávamos sempre tentando alcançar na meditação. E no entanto está aqui conosco, tão simples, sem tentar meditar. Está lá o tempo todo em segundo plano. Para vivenciar essas coisas, temos que querer fazer parte disso e ter esse amor e devoção pela verdade. E no restante da primeira parte, ele falou sobre a vida maravilhosa na qual todos nós estamos prestes a entrar e como ela será. Em seguida, ele explicou o significado da promessa de leite e mel das religiões ocidentais, ou parte delas, porque uma delas vem de um deus demônio pagão como recompensa por matar. Mas para as outras, leite significa quando podemos nos alimentar dos campos do universo. Então não temos preocupações e não precisamos prejudicar outros seres para sobreviver. E o mel é a doçura de ser uma alma livre no universo. Pode-se dizer que é como estar em férias permanentes para os humanos. Podemos ir e experimentar a presença do Criador em todas as suas criações e não há restrição de tempo, porque o tempo não existe. Não há estresse de ter que fazer isso ou aquilo. Mas antes que tudo isso possa acontecer, a verdade sobre as religiões e as mentiras que elas contam e como elas aprisionam a alma do homem por meio da fisicalidade precisa ser aberta e compreendida. E então elas simplesmente se dissolverão porque o medo e a ignorância desaparecerão. Temos muito pelo que esperar. Por favor, ouça esse workshop quantas vezes puder, especialmente a primeira parte, para entender para onde estamos indo. E a segunda parte desse workshop, para nos ajudar a nos desapegar do nosso passado. O Sr. Cash tem dito que acabará com as religiões não por meio de brigas, mas revelando a verdade sobre o que elas mesmas escreveram em seus próprios livros. Em outros workshops, ele contou verdades sobre Cristo, o cristianismo e Maomé, o islamismo, e ambas as religiões se referem à Torá judaica como uma autoridade mais antiga. De fato, o Antigo Testamento da Bíblia é uma versão da Torá. E as pessoas realmente acreditam que são as palavras literais de Deus e que não podem ser contestadas. E hoje, ele revelou que, como alguém que carrega a alma, nada na Torá se sustenta por si só, nem científica nem historicamente. Esse é um grande passo para trazer a paz mundial, porque muitas guerras são travadas sobre o que está escrito nessas escrituras e quem está certo e quem está errado. Infelizmente, até o momento, a humanidade não foi madura o suficiente para tentar entender a essência das histórias escritas ali, em vez dos detalhes físicos. Ele disse que a alma do homem agora está madura o suficiente para entender e talvez seja por isso que ele expôs a verdade de forma tão forte. Se lemos apenas o índice de tópicos desse workshop com a mente aberta, é impossível terminarmos a leitura sem sermos tocados. Outro problema é que muitos de nós não se importam realmente com o que está escrito na Bíblia por causa de nossa educação, e estamos cansados de todo o fanatismo e das brigas. Mas se quisermos trazer paz ao mundo, é importante que conheçamos os fatos sobre como as pessoas foram enganadas em seus sistemas de crenças atuais, e isso é, na verdade, o que é parcialmente usado para controlar a nossa sociedade. Para mostrar a vocês como isso é real, quando eu coloquei o índice de tópicos em um tradutor de inteligência artificial, as páginas que diziam a verdade sobre os judaísmos ficaram cobertas de vermelho e com um aviso que dizia: essas palavras são contra a nossa política. Uau! Isso deu uma sensação muito clara de quem está governando o mundo e de que eles estão bem aqui, observando tudo. Quais são essas palavras das quais os poderes dominantes têm tanto medo e que não deveríamos ter permissão para saber? Será que a Torá é um daqueles contos de fadas que os avós contam enquanto estão sentados à mesa em uma noite de festa? Em resumo, 70 pessoas entraram no Egito e depois de 430 anos não poderiam ter se tornado 3 milhões, como eles dizem. O máximo que poderiam se tornar era cerca de 10 a 15 mil. Não há registro em lugar algum de um faraó com todo o seu exército se afogando no Mar Vermelho, e tal evento teria sido registrado nas pedras. Os 10 mandamentos foram copiados de um rei babilônico de cerca de 2000 anos antes de Cristo. A história de Moisés foi tirada de uma época anterior, quando uma mãe colocou seu filho no rio e ele foi encontrado por um pescador e se tornou rei por 48 anos. É interessante notar que você encontra a mesma história na Índia e no Tibete também. E assim por diante. Basicamente, eles copiaram todas as histórias de culturas pagãs anteriores dessa mesma área do Levante. Noé e o dilúvio são de Gilgamesh, da Mesopotâmia, milhares de anos atrás. O verdadeiro problema surgiu quando eles se autodenominaram o povo escolhido de Deus e que Deus lhes deu a Palestina. Isso criou o enorme problema que temos hoje na Palestina. A questão é que eles copiaram todas essas histórias, juntaram elas e as transformaram em suas próprias histórias, e depois impuseram essas crenças aos seus descendentes como uma identidade tribal. Se você entender a história, há uma razão muito clara para que isso tenha acontecido. Não foi por coincidência. Outro ponto é que precisamos fazer nossa própria investigação para realmente entender o que aconteceu e como nossos sistemas de crenças chegaram até nós. Mesmo que digamos que não acreditamos em todas essas coisas, elas ainda nos afetam porque vivemos juntos na mesma sociedade. E ao adquirirmos conhecimento, podemos decidir para onde a sociedade irá. O Sr. Keston revelou que o verdadeiro poder está em elevar a alma do homem, e não em matar e aprisionar pessoas para amedrontar os outros, e assim os governantes podem fazer o que quiserem. Essa é a beleza do workshop de hoje. Por um lado, somos ensinados sobre os sistemas de plasma sem contenção, e por outro, como nos libertarmos do passado e manifestarmos o amor do Criador. Durante todos esses anos, eles nos enganaram usando as palavras amor do Criador, mas na verdade estavam aprisionando nossa alma. Essa é a diferença que devemos entender e então decidir em que queremos acreditar. Na verdade, devo confessar a vocês que há anos venho fazendo minha própria investigação independente sobre esse assunto. Em primeiro lugar, para realmente entender a história da humanidade, é preciso compreender a essência do que a religião representa, que é o ethos de Mitra e o amor pela verdade pelo Criador, e saber que fazemos parte disso. A partir dessa perspectiva, podemos entender o que as histórias dos livros sagrados estão tentando nos dizer e saberemos assim de onde elas foram copiadas e poderemos ver o padrão do desenvolvimento humano. Uma dica é seguir os idiomas, e a maioria dos principais tem suas raízes no sânscrito. Há muito a ser discutido, portanto vamos ser bem breves. Expliquei anteriormente que a sociedade estava dividida entre aqueles que podiam entender a verdade, ou o que chamamos de transcendental, e as massas que adoravam a Devi, ou a deusa que lhe dá riqueza e o que você deseja. Em sua maior parte, a cultura pagã chegou apenas ao nível de adorar a deusa tribal e fazer sacrifícios de sangue a ela para obter o que desejavam. A próxima parte é realmente difícil para as pessoas aceitarem. Ou seja, a tribo judaica permaneceu no nível da deusa pagã, embora esteja registrado que os profetas vieram para ensiná-lo sobre o transcendental. Mas o Sr. Keshe explicou da última vez que o rei Davi e seu filho o rei Salomão eram de fato adoradores pagãos por meio de suas esposas, mas às vezes eles eram lembrados do transcendental pelos profetas. O Sr. Keshe destacou isso hoje, quando ele disse que a tribo vagava pelo deserto e não tinha nada, e por causa disso, tinha uma autoestima muito baixa. Então eles começaram a adorar um deus demônio tribal que matava, enganava e roubava. E se eles matassem, esse deus prometia dar-lhes leite e mel, no outro mundo. Se você conhece a história judaica, e não apenas como certas pessoas a interpretam, então você entenderá como tudo isso se encaixa. Sim, a Páscoa é a celebração do assassinato em massa dos egípcios, e as dez pragas não são nada além de matança. Pense nisso. Então o deus deles lhe disse para roubar a riqueza dos egípcios antes de partirem? Como isso se encaixa nos outros 10 mandamentos, que são instruções do Criador, mas foram roubados pelos pagãos? Onde está o amor de Deus em tudo isso? Sempre me confundiu, quando criança, o fato de Moisés ter cometido genocídio para roubar a terra de seus vizinhos e depois culpar Deus por isso. Isso nunca fez sentido, mas o padre dizia que você tinha que acreditar nisso, porque estava escrito na Bíblia. Caso contrário, você acabaria no inferno. Talvez esse sistema de crenças seja um inferno, e não um lugar onde iremos parar. Em minha própria pesquisa, 500 anos antes de Cristo foi o registro escrito mais antigo que eu encontrei. Isso coincide com o que o Sr. Keshe disse sobre os livros de fundação da religião judaica. O que me lembra é que antes disso, a Babilônia havia conquistado a Palestina e os judeus foram exilados. Então os persas conquistaram a Babilônia e muitos judeus foram parar na Pérsia. Se o rei da Pérsia lhe pedir para escrever a história de seu povo, mas você estiver exilado há séculos, o que você fará então? As bibliotecas persas eram um centro de aprendizado no Ocidente e estavam repletas de todas as histórias do Império. Para mim, tudo isso se encaixa como muito possível. Os dois judeus persas vão à biblioteca do imperador, escrevem a história judaica e, sem saber, eles criaram o que conhecemos como judaísmo moderno. Os judeus persas trouxeram o transcendental para o judaísmo por meio da própria compreensão deles do mitraísmo. E é por isso que é confuso, pois os livros misturaram os conceitos sem que as pessoas realmente entendessem o que isso significava. É por isso que não faz sentido. Se vocês dizem que são o povo escolhido de Deus, então por que estão fazendo sacrifícios de sangue pagãos ao antigo deus demônio do deserto? Você vê? Isso não se encaixa. Os profetas vieram para reformar, mas o povo sempre permaneceu pagão. Em minha compreensão da essência da religião, percebi que o cristianismo, conforme pregado por Cristo e não por Paulo, não tinha nada a ver com o judaísmo e que somente aconteceu de Cristo ser judeu. Um contraste interessante é que os budistas não vinculam sua história aos hindus. Eles se mantiveram universais. Acho que os pagãos romanos ligaram o cristianismo ao judaísmo porque eles alegavam ser o povo escolhido de Deus E os pagãos romanos não entendiam realmente o que era o transcendental. Os deuses romanos sobreviveram na Igreja Católica e continuam a governar o mundo. Eles queriam imitar os persas que governavam pelo respeito ao povo, mas não conseguiram. Então eles se voltaram para a matança e o engano para conquistar. A mensagem subconsciente que você recebe quando entra em uma Igreja Católica é que se você tentar buscar a verdade, você acabará na cruz como esse homem. Você também está entrando em um tempo pagão ali. E permitimos que os outros interpretem para nós isso. Portanto, se compreendermos a verdade de que estamos diretamente conectados ao Criador, não precisaremos de todos esses intermediários, mas a decisão é nossa. Hoje ele realmente abriu a porta para que nos afastemos de nosso passado infeliz e entremos na comunidade universal. E estaremos assim na terra do verdadeiro leite e mel. Diferentes padrões psicológicos, como depressão e doenças mentais, e outras alterações físicas no corpo, como acne, fazem parte da mesma forma como coletamos os 80% de energia do exterior. A alma e a alma da fisicalidade interagem no cérebro para criar emoções. Os sintomas da doença são, de certa forma, como as sementes que ingerimos como alimento para atrair as energias dos outros. Sem saber, chamamos a atenção para nós mesmos e recebemos assim campos dos outros. Esses campos são necessários para elevar a alma a determinados níveis. Depois de 10 a 20 anos, quando tivermos reunido campos suficientes, a doença simplesmente desaparecerá. É muito fácil de entender quando pensamos no TDAH, ou transtorno de déficit de atenção em crianças. Se você observar, elas movimentam o corpo constantemente e não conseguem ficar paradas, o que força assim as pessoas próximas a estarem sempre olhando para elas. E com essa atenção, elas estão sem saber, dando energia para as crianças. Portanto, a pessoa doente encontrou uma fonte de energia em sua família e no ambiente ao seu redor, e está sendo alimentada como se você alimentasse com comida, só que por meio de transferências de campo. Esse é um entendimento mais profundo quando dizemos que criamos nossas próprias doenças. Quando a sociedade entender o trabalho do plasma, esse tipo de condição e os institutos psiquiátricos serão coisa do passado. As pessoas com transtornos mentais tendem a sentir dores no pescoço e nos ombros. Isso ocorre porque o pescoço é uma coluna que separa a alma do homem da alma da fisicalidade. Os problemas mentais que resultam da interação da alma do homem da alma da fisicalidade quando não estão em equilíbrio e criam campos residuais que são assim absorvidos pelos músculos e causam a dor naquela área. Quando as pessoas usam a tecnologia, elas têm os mesmos problemas, o que indica que estão muito apegadas à fisicalidade e não conseguem se soltar. Isso aumenta as pressões de campo nessa área. Quando a alma do homem e a alma da fisicalidade estão em equilíbrio, esses problemas não ocorrem. Outros tópicos. O mau comportamento age como uma semente que é colocada na alma da fisicalidade, que então cria a alma do homem e se torna parte da alma das crianças. Isso continua geração após geração. A estrutura óssea do cálcio mudou desde a época dos dinossauros. Se fôssemos manifestar um dinossauro a partir do DNA, ele não teria o mesmo tamanho porque a pressão do campo magnético do planeta mudou à medida que nos aproximamos do Sol. Há um ponto especial na cabeça que, se for manuseado da maneira correta, pode despertar a alma do sono ou colocá-la de volta do sono. Um ponto de morte foi incluído nas patentes para o futuro, que permite que a alma do homem e a alma da fisicalidade se separem uma da outra. Talvez elas não deixem o corpo para trás. A alma do homem é semelhante à alma do Criador. A diferença está na quantidade, no tamanho e na força do campo dentro dela. Ela não precisa de contenção e não tem começo e nem fim. Obrigado por ouvirem. Índice rápido do workshop 520. Estamos nos esforçando para ir mais longe em nossa compreensão do trabalho do universo e sua interação conosco e como seus campos interagem com os nossos campos. Estamos atingindo o ponto de maturidade e ultrapassamos outro marco no desenvolvimento de sistemas que permitem que você entenda mais sobre si mesmo. Não estamos desenvolvendo um sistema para controlar você ou algo assim. Com a tecnologia, é como aprender um novo idioma. Primeiro damos a você o alfabeto básico e você aprende como ele soa. Depois você aprende a conectá-lo para formar uma palavra. E em seguida, com as palavras, você forma frases. E ao juntar essas palavras e frases, você pode demonstrar suas emoções e expressar os seus sentimentos. Estamos ensinando o alfabeto de onde está a sua alma, como você pode encontrá-la e se comunicar também com ela. Você também pode usar a sua alma para interagir com outras coisas, como talvez a sua alma da fisicalidade, que é a interação dos campos da sua dimensão física. E se você interagir com outra fonte de energia, por exemplo, outra alma, como um homem ou uma mulher, então por meio dessa interação, você cria um sentimento, uma emoção e uma reação. Se você não tiver um parceiro com quem interagir, então você não saberá o que é a emoção do amor ou como deve controlá-la e reagir a ela. De certa forma, o corpo do homem faz isso por nós. Quando nascemos como crianças, sabemos o que é o amor de nossa mãe, de nosso pai e talvez de um cachorro ou gato. Depois começamos a acrescentar mais e mais experiências. Isso é como que estamos fazendo adicionar mais e mais unidades aos nossos sistemas. À medida que adquirimos mais experiências, amadurecemos, e o que aprendemos se torna um conhecimento. Então nos tornamos adolescentes e tocamos os sentimentos de amor e o que significa amar outra criatura que não seja nossa mãe ou nosso pai. Aprendemos a amar sem um apego à fisicalidade de nossos pais que nos criaram. Aprendemos a reagir ao amor de outra pessoa e, às vezes, esse amor é tão forte que passamos o resto de nossas vidas compartilhando nossa fisicalidade juntos. Em nossa vida física, nossos corpos se desenvolvem de um bebê para uma pessoa madura capaz de amar outra pessoa e criar uma nova vida. Aprendemos a controlar diferentes partes do nosso corpo e elas são como que fazemos quando desenvolvemos sistemas. Agora estamos ensinando vocês como se apaixonar por si mesmos, pela criação e pelo Criador, e a aprender a viver e a se comportar corretamente. Esse é todo o propósito do ensinamento. Você tem uma alma, mas se esqueceu de como usá-la. Na verdade, vocês a usam 24 horas por dia, mas não têm consciência disso. Estamos fazendo com que você se torne consciente dela e de seus sistemas. De certa forma, estamos amadurecendo você para que saiba como usar a sua alma e se apaixonar por ela, pela criação e pelo Criador. Isso faz parte do processo que estaremos realizando na sessão de voo de amanhã. Vocês aprenderão a amar e a compartilhar o amor. Esperamos que na sessão de amanhã tenhamos um impacto muito mais forte e maciço do que no dia 22 de dezembro. Há uma parte que fizemos com vocês na sexta-feira, no dia 22, que não lhes contamos. E esse foi o motivo pelo qual todos vocês ficaram naquela linha plana. No dia 22, eu queria confirmar que o homem não existe ou funciona sem a alma. Em nosso sistema, conseguimos retirar sua alma temporariamente. Nunca posicionamos. Permitimos que vocês vissem que sem uma alma, vocês estavam na linha plana. Podemos confirmar que havia uma vida, uma alma, a alma da fisicalidade e a fisicalidade, mas não havia funcionalidade na fisicalidade. Amanhã, deixaremos que vocês sintam vocês mesmos, a sua alma. Meu conhecimento é tão profundo que eu posso jogar esses jogos, e com esses jogos vocês aprenderão sobre si mesmos. O que acontecerá causará um grande choque em muitos de vocês. Muito provavelmente, muitos de vocês sentirão os primeiros passos da transmutação. Confirmarão sua própria existência e entenderão o propósito de sua vida. Já criamos sistemas que podem interagir com plasmas sem contenção. Esse sistema está em funcionamento há alguns meses em nosso laboratório. e estamos monitorando ele. O mais incrível é que não precisamos de um container mais. Não precisamos de um reator nem de gás. O sistema interage exatamente como um sol. O sol não tem contenção. Não há reatores rotativos ou gás. Os dois sistemas interagem continuamente. Mostramos a você esses dois sistemas na Conferência de Embaixadores de Londres em 11 de novembro. Vocês os viram como caixas cinzas. Agora não há caixas cinzas. Conseguimos penetrar no entendimento fundamental do trabalho da criação. O Sol não tem contenção. Não vemos sistemas universais como galáxias e universos tendo um container para interagir e trabalhar dentro dele. O conhecimento da Fundação Cash chegou a esse ponto, e nós alcançamos isso. Podemos criar plasmas como sua alma sem contenção, e eles podem interagir. No final de 2024, quando vocês participarem das sessões da terceira sexta-feira do mês, nós os levaremos para dentro de reatores de plasma não dimensionais. Nesses plasmas está a essência dos campos do Criador. À medida que nossos buscadores de conhecimento aprenderem a desenvolver e construir esse tipo de sistema, nós os dispersaremos gradualmente por todo o planeta. De certa forma, você interagirá com uma alma que, em essência, o ensinará a interagir com outras almas. É um campo de treinamento. No momento, você usa os fones de ouvido. Nós lhe demos os fones de ouvido Bezos, que são as unidades universais de nave espacial de aprimoramento do corpo, e muitos de vocês compraram as unidades do pacote de comunicação, que se conectarão a esse sistema e se tornarão um campo para que vocês se tornem passageiros do universo por meio de suas próprias emoções e sentimentos. Será difícil para os nossos buscadores de conhecimento entenderem o trabalho do plasma em sua forma sem contenção. Seus campos se prendem a si mesmos, criam sua própria emoção e decidem por si mesmos como interagir. Atualmente, usamos os GANs para esse processo, mas nos próximos tempos usaremos plasmas sem contenção. A Fundação CAT está inovando com novas tecnologias, e nós as temos em mãos e as compartilharemos. Nosso principal objetivo é reunir os dois principais governos do mundo para trabalhar nisso, pois ao tentar manter o equilíbrio, faremos com que toda a humanidade se beneficie disso. Quando mostrarmos essa tecnologia, vocês verão primeiramente apenas uma luz e nenhum sistema. Esses plasmas serão criados por meio da interação de sua emoção e de seu desejo. Se vocês desejarem, eles poderão criar uma contenção de matéria física da mesma forma que a interação da alma do homem com o ambiente do planeta cria a fisicalidade do homem. O avanço em nossa tecnologia é inacreditável. Até que você mesmo veja e monitore. Como escreveu um de nossos buscadores de conhecimento, não sei o que aconteceu no Natal, o sistema mudou, ele mudou em uma direção diferente. Isso porque ele tem emoção, tempo e força para entender a emoção dos outros que estão dentro de sua estrutura. Assim como temos artesãos fazendo as obras de arte mais singulares deste planeta, queremos homens com emoção para criar esses sistemas, porque eles os construirão por meio de suas emoções e compreensão. Teremos os corações e as almas mais puras para construí-los, porque por sua pureza, os campos de suas almas interagirão com os campos do sistema e isso se tornará a pedra angular de como eles interagirão com a humanidade. Assim como hoje sempre procuramos os melhores sistemas do mundo para comprar, em um futuro próximo, procuraremos as almas mais puras para criar os sistemas que permitam que nossa alma interaja com todas as outras almas. Procuraremos pessoas que sejam puras, da mesma forma que pensamos nos profetas como almas puras, ou almas imaculadas, aqueles que são amantes e doadores incondicionais. Isso faz parte dos ensinamentos que virão nos próximos meses. Aqueles que participam das sessões de transmutação devem, até a segunda metade deste ano, começar a interagir diretamente com um plasma sem contenção. Eles não têm GANs de cobre ou zinco ou qualquer outro. Eles têm apenas os campos do universo que conseguimos domar, entender e produzir, e os deixamos lá. Nossos sistemas sem contenção estão funcionando por conta própria há mais de um mês. Estamos observando como eles reagem uns com os outros. Há mais ou menos 5 deles interagindo uns com os outros. Observamos quem está perdendo e quem está ganhando, quem quer ficar mais próximo e quem não quer. Esses sistemas não estão envoltos em nada. Eles são muito parecidos com sua alma. Sua alma chegará a essa dimensão. Nos próximos meses, à medida que abrirmos vocês para poderem interagir diretamente com a sua alma, esses sistemas de plasma sem contenção ajudarão vocês a encontrar uma nova dimensão em sua vida. Vocês aprenderão a acessar seus próprios recursos e suas emoções e assim aprenderão a trabalhar com elas. Na sessão de amanhã, nós os conectaremos não ao sistema universal normal, mas aos sistemas universais de plasma sem contenção, que não têm reatores. Vocês sentirão isso com sua alma, a essência da criação e do Criador. Nós abriremos vocês para que vocês possam interagir diretamente com a alma de todo o universo. Esse é um avanço que foi planejado, e gradualmente, à medida que nossos buscadores de conhecimento entenderem, nós o liberaremos como conhecimento para todos. Isso cumprirá a promessa de 2024 e o início da criação de uma nação por meio da alma do homem, e então a fisicalidade seguirá. Quando vocês entenderem como operar dentro desses sistemas e dentro da estrutura da sua alma, naturalmente a fisicalidade seguirá. Assim não teremos nações e o nacionalismo desaparecerá. Porque a minha alma não sabe se é chinesa, iraniana, americana ou brasileira. Minha alma é a alma do Criador dentro de mim e sabe tudo e interage com o restante das almas do universo na dimensão de seu tempo e posição dentro de um planeta, ambiente ou outra pessoa. Os novos sistemas de plasma não dimensional que estão em operação desde 11 de novembro, quando os mostramos pela primeira vez em público, serão a pedra angular dos nossos novos ensinamentos, das novas mudanças e das novas dimensões. Os pacotes de comunicação que vocês compraram serão conectados a esses sistemas, aos sistemas universais de comunicação, e gradualmente vocês aprenderão a usá-los. Aqueles de vocês que se tornaram nossos parceiros na Albezos e receberam uma unidade também se conectarão gradualmente a esses sistemas nos próximos meses. Esses sistemas não têm dimensão, portanto não podem ser hackeados ou invadidos, e você não pode invadir outro sistema ou alma. É você quem decide o que recebe e o que compartilha. Este é o início do tempo em que não haverá doenças, nem fome, nem prisões, nem prisioneiros. A menos que decidamos nos aprisionar, da mesma forma que o homem aprisionou sua própria alma dentro da alma da fisicalidade e da fisicalidade do homem. Essa é a nossa decisão. Se quisermos, podemos nos manifestar na fisicalidade para sentir o toque, o cheiro e o sabor de nossa amante. E será que as almas têm cheiro e gosto? Se quisermos desfrutar do olfato, do paladar e de outros sentidos, temos que assumir uma dimensão da fisicalidade, para que possamos assim inserir essa emoção na força do campo da alma de nosso corpo e vida. Eu os trouxe passo a passo para uma nova dimensão. Até agora vocês puderam sentir a expansão da sua alma. Nos próximos meses, vocês poderão expandir a sua alma para interagir com outra alma, para testar fazer parte dela. Esses processos se expandirão. E esperamos, até o final deste ano, muitas centenas e milhares de vocês se juntarão a nós para entender isso. Muito provavelmente, o workshop de buscadores de conhecimento de quinta-feira assumirá uma dimensão diferente e interações diferentes. Em parte do workshop, interagiremos diretamente com as almas. O conhecimento do universo será ensinado e então o conhecimento de como alcançar a alma. veremos uma nova dimensão em compreensão, conhecimento e tecnologias. Haverá tecnologias revolucionárias que até hoje o homem não conhece. Essas tecnologias trarão mudanças para nossos líderes. Isso acabará com as guerras, pois nenhuma alma interagirá nessa direção e nessa dimensão. Explicarei melhor à medida que avançarmos. E à medida que os nossos buscadores de conhecimento desenvolverem as próximas etapas dos sistemas não dimensionais, mostraremos como entrar no sistema e decidir quais campos são necessários. Vocês receberão automaticamente ou subconscientemente os campos que precisam para transmutar, converter e transferir a fisicalidade para o destino. Você não quer ser como os italianos que desembarcaram na América e encontraram tanta carne bovina que criaram uma nova versão de carne à bolonhesa. Em primeiro lugar, não precisaremos comer alimentos. E em segundo lugar, não queremos nos tornar os abusadores das fontes de energia do local onde aterrissamos. Através da alma receberemos o conhecimento e nos tornaremos parte da população local. E não apenas não podemos abusar deles, mas também não poderemos ser abusados por eles. Dessa forma, então, encontraremos um equilíbrio. Onde quer que vamos, o conhecimento será automaticamente transferido para nossas almas e fisicalidade. As almas aprendem muito rapidamente o conhecimento do universo. Por exemplo, se eu o levar para a China, você automaticamente entenderá o idioma chinês, conhecerá a cultura e entenderá a emoção. Essa é a beleza de viver no espaço como uma alma. Agora talvez vocês entendam como isso funciona. Em breve abriremos esses reatores de plasma não dimensionais para vocês e vocês poderão interagir diretamente com os campos de uma alma e entenderão como as coisas funcionam. Vocês entenderão como se enganaram, ou melhor dizendo, deram as costas para a verdadeira essência da sua própria criação, que é a sua alma. Vocês decidiram se trancar e se tornar solitários. Vocês só vivem em uma gaiola chamada cérebro do homem, mas na verdade, a alma sai sorrateiramente e deixa a porta aberta. Então sua fisicalidade pode não funcionar corretamente por algum tempo. Depois ela volta e se tranca novamente na gaiola e você acorda. Então você diz: eu nunca fui a lugar algum. Agora tudo será aberto e honesto, e não haverá como negar a alma. Então todos nós provaremos a doçura que é a essência da interação de sua alma com o universo. E uma vez que vocês reconhecerem isso, então vocês começarão a viver a vida da comunidade universal. Vocês ensinarão não apenas outros homens, mas outras raças no espaço e a se afastarem da fisicalidade também. Isso é o que foi prometido nas escrituras, que será uma época de leite e mel, como no Alcorão. Mas na Torá, eles disseram falsamente que os rios estarão cheios de leite e mel. E agora entendemos que o verdadeiro leite e mel é a essência dos campos do universo, onde o leite significa que os campos o alimentarão, e o mel é a doçura de viver livremente no universo. Esse é outro nível de interpretação. O homem chegará a esse ponto quando descobrir sua própria alma e sobre sua própria criação. Por meio de sua alma, ele desfrutará da essência da criação no universo. Maomé prometeu isso como ir para o céu, enquanto Moisés, sendo tão físico e egoísta, prometeu a seus seguidores que seria na terra da Palestina. Essa é a essência de seu significado. O homem desfrutará viver e crescer através dos campos do universo e desfrutará da doçura da essência dos campos do Criador. Cabe a vocês, como buscadores de conhecimento, compreender esse processo de interação dos campos de sua alma com os campos do universo. Gradualmente traremos sistemas para ajudá-los a aprender e ir além na compreensão da totalidade. O homem aprenderá a essência do trabalho da criação em sua totalidade. Tente entender como os campos de sua própria alma interagem, como isso tomará forma e como daremos uns aos outros o que precisamos para entender a nós mesmos e o que precisamos compartilhar para elevar nossa própria alma. E isso trará uma mudança em nossas vidas e passaremos então a entender nossa própria criação. Muito em breve, muitos de nós entenderemos como interagir com nossas almas para criar os filhos do homem, e eles serão absolutamente perfeitos. Não haverá nenhuma falha no que e como a alma decidir manifestar a fisicalidade. É isso que quero dizer quando eu falo sobre os filhos de Mitra. Em essência, é a criação da vida por meio da interação das almas e não por meio da interação da fisicalidade. O amor e o cuidado que os filhos de Mitra carregam são o amor e o cuidado que são dados diretamente pelo Criador. Está na essência do crescimento da estrutura deles e na dimensão da alma da criação deles. O verdadeiro professor dos filhos de Mitra será o Criador, e não os rabinos, professores e outros. As crianças, quando nascerem na dimensão da alma como filhos de Mitra, terão apenas um educador, que são os campos do universo, que é o conhecimento do próprio Criador e sua perfeição absoluta. É por isso que não haverá universidades, diplomas ou doutorados, porque o conhecimento de Deus, da criação e do Criador, por meio desses reatores não dimensionais, virá diretamente da fonte. Ele conhece a linguagem do homem e todas as coisas que ele mesmo criou. Está tudo ao alcance dele. Eles são suas ferramentas na vida que ele mesmo criou. Agora vocês entendem o verdadeiro significado dos ensinamentos e para onde estamos levando. É por isso que explicamos que os filhos de Mitra estão sendo criados através da alma e dos novos sistemas não físicos que interagem diretamente com os sistemas de plasma. Vocês devem entender que os filhos do homem serão ensinados pelo Criador e por mais ninguém. Eles acessarão o conhecimento do universo, pois eles próprios são parte do Criador. Haverá perfeição, sem guerras, sem fome, pois ele nunca teve conflitos e nem sentiu fome. Vocês aprenderão a acessar o conhecimento, os campos e a totalidade da criação e do Criador. É o que chamamos de Pai ou Deus. Não importa o nome que você dê a ele. Os filhos de Mitra serão perfeitos em cada essência da criação, porque eles vêm de sua alma. À medida que vocês aprenderem a desenvolver esse conhecimento, vocês entenderão que não precisam de OVNIs, jato jumbo, transmutação e tudo mais. A elevação da alma do homem se tornará a compreensão final da totalidade. Será difícil para aqueles que querem ter bebês de profeta, como eles entenderão o fato de que não podem mais aprisionar a alma por meio de suas misturas. Porque agora as almas escolhem por si mesmas qual é a melhor mistura para elas e o que será criado a partir disso. Eu dei a vocês um vislumbre do que está por vir. Não é em séculos ou décadas, mas em meses ou em um punhado de anos. Vocês aprenderão sozinhos a fazer isso. Vocês não precisam esperar pela manifestação do Met. O Met é você. E é você quem salvará a sua alma e ensinará a sua alma. Aprenda você mesmo da melhor maneira e depois ensine os outros a fazer isso. É por isso que vocês se tornaram buscadores de conhecimento. Vocês estão buscando o conhecimento da criação. O verdadeiro conhecimento que não precisa de intermediários como os profetas, os falsos profetas e todos os outros que se ligaram aos profetas para abusar da fisicalidade e da alma do homem. Em menos de um punhado de anos, veremos o fim do cristianismo, do islamismo, do judaísmo e de todas as outras religiões, não por meio de combate, mas por meio da iluminação da alma dos seguidores para que compreendam o verdadeiro significado dos ensinamentos conforme vem do Criador. A alma do homem se afastará das religiões, pois ele tem sua própria conexão direta com o Criador e não há necessidade de intermediários. É assim que é feito. Como deve ser feito e como deveria ter sido feito antes, mas o homem não estava pronto. Agora a alma do homem está pronta, e essa transição não demorará muito. E quando vocês forem iluminados, até mesmo os ayatolás e os papas serão iluminados e colocarão as falácias criadas por eles sobre a mesa e se afastarão. As pessoas abandonarão suas tolices e não os aceitarão mais como os líderes de suas almas. O homem compreenderá a totalidade da criação e isso trará paz. O tamanho de nossa terra, a cor de nosso corpo e tudo mais não terá nenhum significado, pois nossa alma não tem cor nem nação e pertence e está conectada ao seu Criador. Como está escrito, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. A verdadeira essência da imagem da alma do homem é um reflexo e muito semelhante à alma do Criador. A diferença está na quantidade, no tamanho e na força do campo dentro dela. Ela não precisa de contenção e não tem fim nem começo. Como as almas vivem para sempre, então a morte se tornará uma história do passado. Nesse processo, vocês saberão onde compartilhar, como interagir e como elevar os outros. Agora vocês podem ver todas as diferentes etapas pelas quais passaram nos últimos anos, desde os ganhos, passando pelos ensinamentos da alma, até os fones de ouvido, e agora os trouxemos ao professor final, que é você mesmo e o seu Criador. E não há intermediários nem ninguém para intervir. Em breve, muitos de vocês se voltarão para sua alma e aprenderão como operá-la. Então chegarão a um acordo com sua alma da fisicalidade para corrigir tudo na dimensão física do homem e então vocês poderão desfrutar de ambas as dimensões da alma e da fisicalidade e sua conduta será correta e justa. Você reconhecerá a existência de sua alma por meio da sua dimensão da fisicalidade e a alma reconhecerá e confirmará a fisicalidade para que trabalhem juntas como uma só. Essa é a verdadeira promessa de Mitra. Elas não mentirão uma para a outra e falarão e agirão como uma só. Isso trará a terra do leite do mel e a vida eterna a este planeta. Você pode escolher viver aqui e desfrutar da dimensão da fisicalidade da Terra. Não haverá mais guerras. Não haverá mais medo de criar deuses, crentes e profetas falsos. Em essência, eu lhes trouxe o conhecimento da criação para que vocês possam compreender a si mesmos por meio de sua alma. Então vocês verão o potencial, o amor e a beleza de sua própria criação. Vocês entenderão como foram criados e como desfrutar disso. Nas próximas semanas e meses, à medida que os nossos buscadores de conhecimento desenvolverem e entenderem melhor os novos plasmas não dimensionais, vocês se tornarão cada vez mais parte dessa estrutura. As almas satélites assumirão sua posição e entenderão por que foram escolhidas como satélites. Sua alma não tem dimensão da fisicalidade e nem proximidade com a Terra. Sua alma se expande para a dimensão em que precisa estar. Você trouxe a fisicalidade e aceitou a posição dela. Permitimos que você ensine a si mesmo a se tornar esse ponto de referência e conexão. Isso não é coincidência. Nada no trabalho da Fundação Cash desde o início foi coincidência. Nós sabíamos como chegaríamos até você e como estabelecer isso. E agora estamos chegando a esse ponto. Espero ter aberto seus olhos para uma nova dimensão de entendimento. Gradualmente, em um futuro próximo, muitos de vocês viverão uma vida integrada de sua alma, alma da fisicalidade e fisicalidade. Mas cabe a vocês decidirem onde reconhecerão todos os três e a coexistência de todos. Ou vocês continuarão a se enganar e viverão vidas separadas da alma do homem, da alma da fisicalidade, onde vocês precisam confirmar sua própria existência. Hoje, espero que vocês tenham entendido aonde estou levando vocês. Sou um professor e nada mais, mas conheço o conhecimento do Criador. E é o meu trabalho compartilhá-lo com vocês, passo a passo, para que vocês aprendam a funcionar, operar e viver por meio de sua própria força e dimensão. Como um padeiro, eu os ensino a juntar os ingredientes e a assar algo. Cabe a vocês experimentar e brincar com os ingredientes e ver o que podem fazer, seja um bolo, um pão ou qualquer outra coisa de que gostem. Cabe a vocês tomarem essa decisão. Nós apenas lhe ensinamos como assar da maneira correta. Não importa o que vocês acrescentam a ele, o resultado é sempre uma alma perfeita, um comportamento perfeito, uma fala perfeita e ações perfeitas. E esse é o ethos de Mitra. Esse é o ethos da verdade sobre vocês mesmos e como vocês se comportam entre sua alma e alma da fisicalidade. Vocês não precisam mais de intermediários, a menos que vocês decidam tê-los. Se vocês decidirem viver através da dimensão da alma, então vocês estarão conectados diretamente à alma do Criador e não precisarão de intermediários. Os filhos de Mitra levarão essa essência com eles. E a filha de Mitra está entre nós e trouxe esse presente para todos nós. Lançamos a semente, e com o tempo vocês entenderão o crescimento da alma do homem até sua perfeição absoluta. Como professor, eu ensino. Como alunos, depende de quão bem vocês aprendem a lição e quão bem vocês fazem o bolo. Não existe um padrão de gosto, e nem todos nós precisamos produzir algo em massa. Cada um de nós tem seus próprios gostos, sabores e belezas. Mas todos nós estamos conectados diretamente ao conhecimento do universo através da força da alma do Criador, que está dentro da alma do homem. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápido do Workshop 520. Amanhã, segunda das sessões do amor, de dar e receber amor. Se você usar dois fones de ouvido, você sentirá isso muito mais profundamente. Mesmo com quatro, será totalmente diferente. Você pode experimentar e tentar entender a essência da sua própria criação e de si mesmo. Os copos de cerâmica estão de volta à loja da Fundação Cash. Estamos trabalhando na Conferência da China para o início de março. Faremos uma taxa de entrada bem baixa para atrair mais chineses de toda a China. Ela será estruturada por meio de um novo canal na China. Assim que tivermos autorização e tudo mais resolvido, esperamos que dentro de uma ou duas semanas vocês poderão começar a se inscrever. Será bom se a comunidade chinesa promover a conferência entre si para atrair mais chineses. Será uma semana científica muito avançada, possivelmente alguns oficiais, cientistas oficiais do governo e algumas pessoas que trabalham com o setor militar devem estar presentes, pois serão mostradas e reveladas tecnologias que afetarão o trabalho de todo o resto. Ao mesmo tempo, convidaremos autoridades e cientistas de outros governos para se juntarem a nós. Esperamos ver o maior número possível de buscadores de conhecimento chineses. Uma nova tecnologia será revelada conforme prometemos. Muitos de vocês estão esperando para serem transmutados na conferência. Vocês ainda precisam fazer a reserva e pagar por ela, e então confirmaremos se estamos prontos para aceitá-los, mas não será gratuito. Em Teherã, desvendaremos tecnologias mais avançadas e então a cada poucos meses nos reuniremos em outra posição neste planeta como havíamos planejado antes do corona, e mostraremos assim mais tecnologias. A partir de então, as conferências serão organizadas internacionalmente para mostrar as tecnologias e vocês as testarão. Será como o que fizemos em Manchester e Londres, e serão sessões ao vivo em que você levará seus fones de ouvido com você. As pessoas com fones de ouvido estavam fazendo sua própria transmutação. Elas estavam conectadas por meio de suas almas e podíamos ver as expressões em seus rostos quando faziam suas jornadas. Aceitamos e respeitamos a existência de nossa alma. E ninguém disse para elas, ó, olhe para ele porque ele está fazendo isso. Em Manchester, fornecemos cerca de 12 unidades da cabeça para as pessoas usarem durante a sessão de uma semana. O conhecimento foi disponibilizado a todos. Durante as horas de ensino, as pessoas faziam suas próprias viagens. Algumas usaram dois conjuntos de fones de ouvido e colocaram um conjunto de trás para frente da cabeça. Ninguém olhava para o que eles estavam fazendo, e isso se tornou uma normalidade. É assim que quero levar o conhecimento para que seja normal e aceitável interagir com a sua alma. Nessas sessões, alguns de vocês transmutarão. Vocês vão para onde quiserem e depois voltam, e podem compartilhar conosco o conhecimento que adquiriram e as experiências que tiveram. É semelhante ao que aconteceu quando você veio a Lins e usou os sistemas. E depois você nos explicou diante das câmeras para onde você foi e como se sentiu. Durante Manchester e Londres, os buscadores de conhecimento podiam usar livremente e eles entraram em contato com a sua alma. Isso se tornará normal e a sociedade aceitará isso. Desvendaremos mais na China, mas isso depende de como chegaremos a um acordo com as autoridades chinesas, de quais sistemas poderemos enviar e receber e de como poderemos desenvolvê-los ainda mais. Esse será o momento e o local em que os buscadores de conhecimento, os cientistas do governo e os militares se reunirão. Eles entenderão que o conhecimento deu um passo adiante e terão que trabalhar com ele, pois não terão escolha. Não haverá mais fronteiras pelas quais lutar. Não haverá mais restrições sobre onde podemos ou não ir e o que podemos fazer. Muito provavelmente, os cientistas do governo e das Forças Armadas usarão os fones de ouvido e sentirão por si mesmos, e então entenderão que a mudança chegou. Esse é o objetivo da conferência chinesa. Depois da China, faremos o mesmo em Teherã e Washington. Esperamos, continuaremos no próximo ano e nos próximos anos a percorrer o mundo, nação por nação. Abriremos a luz para os líderes mundiais e eles verão que não tem liderança, porque o homem aprendeu a liderar a si mesmo por sua própria alma. Então veremos a mudança. Espero que cheguemos a esse ponto em uma posição pacífica. Pergunta para o Sr. Cash. Você já nos explicou sobre a esquizofrenia quando alguém tem mais uma alma do homem, mas apenas uma fisicalidade. E nos casos de transtornos mentais, como o transtorno obsessivo compulsivo, em que a pessoa tem mudanças de humor, às vezes está deprimida e às vezes maníaca, isso também está relacionado ao número de almas ou estaria relacionado a mudanças emocionais? Sr. Cash responde. Essas são coisas pessoais que têm a ver com as mudanças físicas e emocionais. No futuro, todos esses tipos de coisas serão compreendidos e resolvidos pelos indivíduos. Você entenderá o processo e como interagir com a alma da fisicalidade para erradicar essas condições. Essas são manifestações da emoção e da falta de interação com diferentes seções dos campos dentro do cérebro do homem. Quando os novos reatores não dimensionais entrarem em operação, esses tipos de coisas mudarão muito rapidamente. Isso acontecerá. No momento, nossos centros de bem-estar estão usando as obesos para esse tipo de condição, mas ainda temos a limitação dos GANs. Com os novos sistemas de plasma não dimensionais, acessaremos a energia universal. Então dependerá do que você espera disso e do que lhe traz a emoção que você deseja. Diferentes padrões psicológicos, como depressão ou cegueira, ou outros tipos de alterações físicas, como acne ou qualquer outra coisa que chame atenção para nós mesmos, para receber campos dos outros. Como usamos esses campos? Quando você entender esse processo, compreenderá que você é o criador dessas condições. Você as cria porque você precisa de certas emoções ou energias de força de campo para operar seus sistemas dentro da sua fisicalidade. Recebemos energia por meio da depressão ou de outras condições mentais da mesma forma que criamos as sementes para atrair os 80% de energia no ambiente. Quando comemos uma banana, criamos uma pequena semente de GANs para atrair os outros 80% da energia de fora para alimentar a nossa fisicalidade. Estamos fazendo o mesmo com condições mentais, em que a alma e a alma da fisicalidade interagem no cérebro para criar uma emoção. Por exemplo, quando criamos uma condição de depressão ou qualquer outra coisa, é criada uma semente que permite a atração de certas energias necessárias para a elevação de nossa alma em qualquer nível. É para a sobrevivência de nossa fisicalidade. A alma do homem e a alma da fisicalidade interagem para criar uma condição como a depressão para obter a atenção dos outros. É autoalimentado por dentro, porque precisamos da energia. E é assim que podemos controlar a alma e a alma da fisicalidade. A depressão física e as outras condições são uma manifestação das interações entre os campos das duas. Assim como escolhemos comer uma banana para atrair energia, também podemos criar uma condição de depressão que vem da interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, e isso nos permite absorver energia no ambiente. Podemos manter uma condição como a depressão por 10 a 20 anos, mas quando atingimos o ponto de energia suficiente, a depressão nos deixa. A energia vem da atenção que recebemos dos outros. Você pode ver claramente esse processo no TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção. Com o TDAH, escolhemos absorver energia da família e da sociedade, e isso é o mesmo que escolher comer, por exemplo, macarrão todos os dias do mesmo fabricante e da mesma panela. Escolhemos pegar a energia tendo o TDAH. Nós nos acostumamos com essa energia e gostamos de ter somente ela. Outra condição que vemos é quando uma pessoa tem duas personalidades dentro de si. Em casa, o homem pode ser um demônio, mas fora de casa ele é um anjo, de modo que ninguém acredita que ele possa ser um homem assim em casa. Nós atraímos aqueles que podem nos alimentar. Vivemos em uma parte da sociedade onde sabemos que podemos obter aquela energia. Para a vida física, pegamos o alimento e o colocamos em nosso corpo como uma semente para absorver os 80% de energia do ambiente ou do universo para sobreviver. Fazemos a mesma coisa com nossa emoção. É outra semente que criamos para absorver campos através da obtenção de atenção. E então culpamos todos os outros por nossos problemas. Não importa todos os remédios e comprimidos que tomamos na fisicalidade. Gradualmente entenderemos esse processo e começaremos a trabalhar com a alma. Se entendermos o trabalho do plasma, então não haverá lugar para instituições mentais na vida do homem, porque através dos campos podemos satisfazer todas as nossas necessidades e então não precisamos de atenção. Quando recebemos o que precisamos e estamos satisfeitos, então tanto a alma quanto a alma da fisicalidade estão em equilíbrio entre si. Quando entendermos como as energias do universo funcionam dentro do homem, todos os livros sobre a medicina do homem se tornarão coisas históricas do passado e nunca serão usados. Nós viemos dessas energias e, sob determinadas condições, elas se materializaram em nós. As condições materiais ainda seguem e obedecem às regras do universo. Não pode ser diferente. Não somos especiais, somos parte da especialidade. E agora estamos voltando ao que era. Essa é uma das razões pelas quais o homem criou deuses, para que pudesse assim almejar certas coisas que queria ter para se sentir satisfeito. A principal razão pela qual o homem fez estátuas e criou diferentes deuses foi para encontrar uma fonte de onde pudesse receber energia para confirmar a sua existência. É por isso que vamos a igrejas e mesquitas para nos encaixar com os outros e confirmar que existo e que pertenço com os outros. Então você entende que todas essas doenças são criadas pelo homem. É a mesma coisa com as religiões. As pessoas que seguiram esse tipo de mentalidade as construíram e estão na mesma posição que as pessoas que estão doentes. Os seguidores das religiões ainda estão seguindo a mesma coisa. Não é de se admirar que tenhamos essa situação na Palestina hoje. Volte atrás e dê uma olhada na história. Eu sempre digo, não olhe para a literatura, olhe para a história real. Quem é o Deus dos judeus e como eles o escolheram? A tribo judaica estava vivendo uma vida muito difícil, vagando pelo deserto e não tinham nada. Por isso eles escolheram um Deus dos tempos antigos, que na verdade era um Deus do assassinato, da tortura e da dor. Os judeus decidiram acreditar nesse Deus. Esse era o Deus tribal Jeová. Não me lembro muito bem da história. Foi o mesmo que aconteceu com Moisés. Ele escolheu um Deus para adorar e eles tomaram a energia deles dessa forma. Ainda vemos isso hoje na Palestina. O nome hebraico do Deus que eles escolheram naquela época era um Deus da luta, da tortura e do engano. Eles não lhe dirão isso, e você não vai querer ler sobre isso porque é demais para suportar. As almas que querem a mesma força seguem a mesma coisa, então se tornam judeus ou outra coisa. escolhemos nossos deuses de acordo com o que queremos que nossa alma seja. Quando nossos antepassados nos criaram, eles colocaram uma semente dessa característica em nós. Você pode fazer sua própria pesquisa sobre quem é o Deus do judaísmo. Mais tarde, eles usaram esse mesmo nome do Deus tribal para se referir a Deus, ou ao transcendental, ou ao que chamamos de Criador. As outras religiões fizeram o mesmo. Por exemplo, os romanos transformaram Zeus no Deus Pai dos católicos. E eu acho que Alá era um Deus tribal de uma montanha na Arábia. Nos tempos antigos, os judeus escolheram esse Deus porque eles se odiavam e tinham uma autoestima muito baixa. Então eles escolheram esse Deus específico para dar a si mesmos destemor e tudo mais. Você pode ler essa história na Torá atual, mas isso depende de quem a interpretou e de como foi interpretada a história. A última coisa que Deus disse a Moisés antes de deixar o Egito foi que ele ensinasse seus homens e mulheres a roubar contra as regras de Deus e a enganar os egípcios, e que eles deveriam pegar o ouro e a prata dos egípcios antes de partirem no dia seguinte. Você mesmo pode ler isso. O profeta Moisés disse a seu povo para fazer isso. Está historicamente escrito na Torá ou no Antigo Testamento da Bíblia. Não fui eu que inventei isso. Diz algo como que, no último dia antes de partirem, o Deus deles mataria todos os primogênitos dos egípcios. E diga ao seu povo para ganhar a confiança dos egípcios e fazer com que eles lhe deem o ouro e a prata deles e então partam. Esse livro ensina como roubar, e as pessoas dessa raça ainda fazem a mesma coisa hoje, porque essa é a força da alma que eles juntaram e aceitaram para si mesmos. Essa alma ainda continua com isso, e é por isso que essa tribo é assim. É estranho porque a imprensa de hoje se concentra no atual regime islâmico do Talibã no Afeganistão e em como eles ainda apedrejam as pessoas até a morte ou algo assim. Mas quem foi o primeiro a apedrejar? A Torá diz que o primeiro apedrejamento público foi feito por Moisés a um homem idoso que foi coletar madeira seca em um sábado, o sabat, para ter fogo para se alimentar. Encontraram o idoso no deserto coletando lenha seca para fazer uma fogueira. Moisés fez as leis, então ele disse para apedrejá-lo até a morte. Foi assim que ele amedrontou todas as pessoas a obedecerem. O apedrejamento religioso oficial vem do judaísmo e foi feito em um domingo no dia seguinte. Ele mandou apedrejá-lo para que os outros aprendessem. Então dizem que os muçulmanos apedrejam as pessoas, ou que fazem isso no Irã. Os judeus começaram e ainda podem fazer isso se quiserem, porque está em suas leis. Isso se tornou o caminho de vida deles, porque eles atraem esse tipo de energia e isso está inserido nas sementes de suas vidas. Parte das últimas 10 coisas ou 10 pragas que Moisés e seu irmão fizeram antes de deixar o Egito foi enganar, roubar e matar. Isso está escrito na Torá, e eles ainda estão fazendo a mesma coisa. Sempre olhamos para os fatos e não transformamos isso em algo sentimental. Isso está escrito nos livros de história. Muitas perguntas estão sendo feitas quando abro este capítulo para vocês. Nos últimos meses, analisamos os fatos sobre as religiões e é preciso que vocês entendam. Não destruímos as religiões, mas trazemos a verdade à tona. Fiz o mesmo com o Islã e o cristianismo e falei sobre a vida oculta de Cristo. Como funciona é que quando você coloca essa semente de enganar, roubar e matar na alma e depois você cria uma criança com ela, ela é transferida para a alma dessa criança. Milhares de anos depois, vemos que eles ainda estão roubando e matando e eles acham que é um direito deles fazer isso. E nós trouxemos um fim a isso. Muito em breve, o Estado de Israel voltará a ser o Estado da Palestina e isso será feito pelo povo sem luta. A paz será trazida pela espada do conhecimento. Esse é o nosso desejo e o nosso desejo é a nossa ordem. Você verá como as coisas se desenrolarão na Palestina nas próximas semanas, porque nós decidimos e isso será feito. Não é a época de Ahmadinejad. Se vocês se lembram, ele nos disse que o presidente do Irã é, na verdade, um judeu que se faz passar por muçulmano e foi pago por Israel para dizer coisas antijudaicas na ONU para que o mundo assim odiasse o Irã e, mais tarde, aceitasse a destruição do Irã pelos Estados Unidos e por Israel. Portanto, o Sr. Cash está dizendo que não está falando como Ahmadinejad, de uma forma falsa. Ele está dizendo que os próprios judeus se afastarão do judaísmo, entendendo o que fizeram de errado. Eles terão vergonha de fazer parte do que vem acontecendo há séculos, e então veremos a mudança. Há uma chave para o que está acontecendo agora na Palestina. Vocês veem isso como uma guerra, mas nós vemos isso como o fim das religiões, e elas vão se desfazer. Vocês entenderão em breve. Acabamos com as guerras do homem por essa terra, e as guerras religiosas acabarão por si mesmas. Porque se fizermos isso, eles dirão que um inimigo de fora nos atacou. Mas se eles fizerem isso com eles mesmos, não poderão dizer nada. Você verá nas próximas semanas e meses que o padrão geográfico da política do Oriente Médio e de Israel mudará. Quando isso acontecer, você entenderá o que lhe dissemos hoje. Você dirá como ele sabia. Você verá. Nós preparamos isso para acontecer e acontecerá. Acabamos com as guerras e então dissemos que agora acabaremos com as guerras religiosas. Mas eles farão isso sozinhos com a ajuda de vocês, buscadores de conhecimento que estão compreendendo a verdadeira situação e elevando a alma deles. Mas eles têm que trazer o fim eles mesmos, para eles mesmos. E a chave para que isso aconteça é Netanyahu. Ele encerrará o ciclo que Moisés iniciou há milhares de anos. E muitos judeus se afastarão do judaísmo e gradualmente, com o tempo, ele deixará de existir. Mas eles mesmos farão isso. Netanyahu está cometendo todos esses assassinatos e tudo mais, mas no momento em que o gabinete dele desaparecer, ele estará na prisão. A Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, está esperando por ele. Ele tem 2.500 processos criminais contra ele. Ele está criando essa guerra para distrair o público de si mesmo para não ser preso. Ele é a chave para o fim do trabalho. Vocês entenderão. Há uma sabedoria nessa ação, mesmo que algumas almas tenham que sofrer. É assim que passamos esses comportamentos ruins de geração em geração. É porque uma semente é colocada na alma da fisicalidade que cria a alma do homem. Portanto, a alma da fisicalidade criou essa condição e esse comportamento. É a mesma forma como a depressão e outras doenças são criadas. Então você entende que é uma escala maior do mesmo trabalho. Netanyahu veio para acabar com o judaísmo, e vocês entenderão quando isso acontecer. Os próprios judeus entrarão na Palestina e ninguém mais. Isso acontecerá nas próximas semanas, conforme as coisas forem tomando forma. Será exatamente como pensamos e como dissemos que seria feito. Mas tem que ser feito pelas almas, porque a fisicalidade é muito dura. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop número 17, você falou que nossa Terra tem um planeta gêmeo e que o nosso sistema solar tem um gêmeo e que quando eles se encontrarem, seremos refugiados no espaço e que a comunidade universal sabe a hora em que isso vai acontecer. O que acontecerá se não tivermos um planeta? Sr. Cash responde. Não. Você precisa entender a verdade e a realidade sobre o trabalho do universo físico. Nós chamamos isso de estrela gêmea ou gemiosidade na dimensão física da vida, confirmação e formação da existência. A alma do homem e a alma da fisicalidade formam uma gemiosidade e a forma como elas interagem e decidem interagir determinará a manifestação da fisicalidade. É assim que os sistemas gêmeos funcionam. Todo sistema solar e galáxia tem um gêmeo. Um é a alma e o outro é a alma da fisicalidade, que atua como um equilíbrio para o outro. Em um momento ou outro, elas se fundem como uma só. Vocês chamam isso de colisão de duas galáxias ou dois sistemas solares. É o mesmo quando dizemos que chegou o fim da vida de um homem na dimensão da alma. é quando a alma do homem e a alma da fisicalidade se tornam uma só e uma nova vida assim começa. É como quando um óvulo e um espermatozoide se unem na dimensão da fisicalidade. Sabemos que nosso sistema solar tem um gêmeo e conhecemos o ciclo de quando eles se aproximam um do outro e com que frequência isso acontece. Quando isso acontece, vemos um aumento físico no número de meteoritos e asteroides que se deslocam para o centro do sistema, que é o Sol. A pressão do campo magnético cria essa pressão e sabemos como é o ciclo. Mais cedo ou mais tarde, o Sol e seu gêmeo se encontrarão. Isso não vai acontecer nos próximos 100 anos ou algo assim. Faz parte de um padrão e nosso sistema solar está sendo puxado para o centro da galáxia. É como quando o ciclo da água volta e chove novamente no mesmo lugar. Não apenas o nosso sistema solar tem um gêmeo, mas a galáxia também tem. E ela trabalha sob a pressão de encontrar sua gêmea. Quando as galáxias colidem, elas se tornam uma só e criam assim uma nova vida. Será que o nosso sistema solar ou a galáxia colidirá primeiro? Isso depende das mudanças de campo provenientes da condição universal e de quais outras galáxias estão ao nosso redor, e de como suas forças de campo interagem e empurram isso para junto, ou elas mantêm separadas por um pouco mais de tempo. Em nossa vida física, temos um corpo em um campo magnético. E como eu disse no ensinamento de hoje, temos um plasma não dimensional. Esse plasma não dimensional pode ser do tamanho de nosso sistema solar. Nosso sistema solar não tem um container para dizer qual é a sua forma. A estrutura do sistema solar é criada pela dimensão da força do campo do centro e pelo que o ambiente permite que ele se expanda. Nessa interação, pode haver outras estrelas e coisas diferentes entre os sistemas gêmeos. Mas mais cedo ou mais tarde eles colidirão, e nossa galáxia colidirá com sua irmã gêmea e se tornará uma só. E é isso que queremos dizer quando falamos que você dá sua vida a um novo ciclo. Você não morre, apenas se transforma em um novo ciclo de energia. Agora vocês podem entender os ensinamentos do passado. Mas não se preocupe, isso não acontecerá amanhã. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que seremos refugiados, como acontece o tempo todo no universo. Sr. Cash responde. Quando você viaja pela extensão do universo e não tem um lar, então você manifesta sua fisicalidade em outro lugar. Com o conhecimento que você tem, não dá mais para pular em OVNIs e tentar fugir o mais rápido possível da Terra, porque todo o sistema solar está entrando em colapso quando dois sistemas solares se fundirem. É preciso ir além de nosso sistema solar para estar seguro. Vocês podem ler os artigos científicos que eles publicam sobre a colisão de duas galáxias. Por exemplo, nossa Via Láctea com outra galáxia. Há bilhões de vidas diferentes vivendo nas galáxias e elas precisam ser realocadas. Se você tem o conhecimento que o homem está aprendendo agora e está ciente do que vai acontecer, então você se muda para outra galáxia ou posição. O planeta de onde você veio não existirá mais naquela forma. Ele se tornará energia e parte de uma nova vida. Quando a Terra se for, a beleza deste planeta se tornará uma lembrança na alma do homem daqueles que deixaram este planeta. É a mesma coisa quando você morre. Você ainda está com a alma e carrega consigo o conhecimento, a emoção, os cheiros, os sabores e tudo mais deste planeta. Isso não morrerá, mas se tornará parte de outra dimensão. Pergunta para o Sr. Cash. Sr. Cash, o senhor disse que sabe quando isso vai acontecer. Sr. Cash responde, claro. Buscador de conhecimento então pergunta, é por isso que o senhor está nos ensinando a transmutação, para estarmos prontos quando isso acontecer? Então, quando fazemos a transmutação, há duas coisas nas quais eu estava pensando, que é a massa e o peso. Sr. Cash responde, o plasma não tem massa e peso. O modo como um campo plasmático interage consigo mesmo em uma determinada força é o que chamamos de massa no estado da matéria. e quando ele se manifesta nessa dimensão de força de campo e junto com toda a sua interação com os campos totais no ambiente, ele cria o seu peso. Pergunta para o Sr. Cash. Enquanto estamos tentando transmutar, você disse que haverá uma vibração na parte de trás do pescoço. Para mim isso dura de 10 a 15 minutos e esquenta, mas eu não vou a lugar algum. Sr. Cash responde. Pergunte a si mesmo, por que esquenta? A buscadora de conhecimento pergunta. Esquenta porque está bloqueado? Sr. Cash diz. Se aquece porque você ainda está apegada à fisicalidade. O calor é uma criação da dimensão da fisicalidade. Pessoas com depressão e condições mentais dizem que têm dor nos ombros. Os médicos da Fundação Cash observam muito isso. Isso ocorre porque o pescoço separa a alma do homem da alma da fisicalidade e seus campos interagem ali. Os campos residuais são liberados e depois absorvidos pelo tecido muscular entre os dois. Muitas vezes as pessoas que usam a tecnologia dizem que sentem dor e pressão no pescoço e nos ombros. Nós entendemos o motivo. É porque elas não conseguem abandonar a fisicalidade. Elas ainda estão se apegando a ela e as duas interagem e você tem uma pressão enorme no pescoço que separa as duas. Os plasmas da alma do homem e da alma da fisicalidade são separados ao longo do pescoço e ambos se alimentam pelo pescoço. Um desce para o estômago e o outro sobe para a alma ou para o cérebro. E quando você está em conflito, você cria pressões entre os dois e isso vai para os músculos daquela área. Pergunta para o Sr. Cash. De volta à transmutação. Depois da vibração no pescoço, o que deve acontecer? Sr. Cash responde. Não vou lhe dizer. Diga-nos você. Para onde você vai? A buscadora de conhecimento então diz. Então isso significa que tenho que experimentar? Sr. Cash responde. É claro que você tem que experimentar. A buscadora de conhecimento então diz. Quando me sento para fazer a transmutação, tenho que pensar no lugar em que quero aparecer ou não? Sr. Cash responde. É claro, você pode fazer isso. Buscador de conhecimento diz. Quero deixar para minha alma a tarefa de me levar a algum lugar. Sr. Cash então responde. Não, você tem que decidir para onde quer ir e como. E então desenvolver e aprender como fazer isso. A buscadora de conhecimento então diz. Porque é assim que fazemos com um avião, vamos de um ponto a outro. Sr. Cash responde. Nesse caso, é pré-planejado pelo piloto. Aqui você é o piloto. Você é o capitão de sua própria nave. A buscadora de conhecimento então diz. Um piloto usa um mapa e todas essas coisas, né? Sr. Cash diz. Você decide se quer estar em Teerã, então você vai chegar a Teerã. A buscadora de conhecimento então pergunta. Eu não preciso conhecer a logística disso, ou apenas Teerã e pronto? Sr. Cash responde. Bem, se você quer estar nos braços de sua mãe e de seu pai, você vai para lá. Você sabe onde ir pelo amor. Não há GPS. Testei isso com meus filhos. Eles têm sido meus pontos de referência para muitas coisas que fiz ao longo dos anos. Às vezes eu acordava enquanto eles estavam no outro quarto e dizia, eu adoraria abraçar vocês. E em segundos eles acordavam e estavam ao meu lado na cama. É muito fácil se você souber como se comunicar por meio da alma. Eu fazia isso com frequência para ensinar a eles por que acordavam. Gradualmente eles aprendem. Há uma posição física na cabeça e se você a tocar em alguém da maneira correta, ela acordará. Mas elas não sabem por que acordaram e elas acordam de forma natural. Há um lugar na cabeça que se você tocar corretamente, a pessoa simplesmente acorda. É como um interruptor que separa a alma da alma da fisicalidade. Isso é parte do conhecimento que eu tenho. Eu costumava deixar meu irmão louco com isso. Eu o acordava, mas ele se sentia bem e renovado. Tenho esse conhecimento desde a infância. É algo que vem comigo. O ponto em sua cabeça permite a separação da alma e da alma da fisicalidade no momento do sono. E se você tocá-lo da maneira correta, pode fazer com que a alma volte a dormir. Eles acordam e ficam em paz com a alma e a alma da fisicalidade. É um conhecimento. Da mesma forma você pode separar a vida. E isso está na patente original. Eu coloquei um sistema de código de morte nela. É como terminar uma vida fundindo a alma da fisicalidade e a alma do homem para iniciar uma nova dimensão. Elas podem não deixar nenhuma fisicalidade para trás. Eu sei o conhecimento e ele está escrito lá para o futuro, quando o homem puder entendê-lo. Pergunta para o Sr. Cash. Poderia nos explicar mais sobre as almas gêmeas? Toda entidade tem uma alma gêmea? Quais são suas posições habituais e qual seria o comportamento da alma gêmea durante a transmutação? Sr. Cash responde. Todos nós temos uma alma gêmea, que é a alma do homem e a alma da fisicalidade. Quando essas duas interagem, elas criam uma terceira dimensão. É como quando temos uma massa e a interagimos com seus campos ambientais, então obtemos o peso. A alma da fisicalidade é a gêmea da alma do homem na dimensão da vida física do homem. Quando essas duas interagem, elas podem criar um terceiro sistema. É como um casal que gera um filho. Os dois interagem e criam um equilíbrio com outro campo do mesmo, mas que se torna uma alma independente. Se as duas almas seguirem as regras de Mitra, então elas interagem e criam uma condição que chamamos de alma gêmea. Não tem sexualidade nisso, não é masculino, feminino, nem boa ou ruim. É uma posição em que as duas compartilham igualmente. Elas não mentem uma para a outra e vivem uma vida perfeita. Isso é o que chamamos de alma gêmea. Todos nós temos uma. De uma forma ou de outra, nascemos e há outro campo e paralelo a nós, ou ele é criado ao longo do tempo. A alma da fisicalidade tem um papel específico na operação da vida de qualquer entidade no universo. Ela traz a dimensão dos campos ambientais em jogo de uma ordem inferior, enquanto a alma traz uma dimensão de uma ordem superior. Esse equilíbrio entre superior e inferior está sempre presente. É isso que cria a interação das duas e leva à criação de uma nova vida. A alma da fisicalidade atrai mais campos de estado de matéria da dimensão física. Ela é criada a partir desses campos. Já a alma do homem é criada a partir dos campos universais e os traz para dentro. Elas têm uma linha de conexão entre si por meio da qual interagem, e uma alimenta a outra. É por isso que continuo dizendo que o homem precisa aprender a se alimentar por meio de sua alma. Se você souber como fazer isso e puder criar uma condição de não mentir ou enganar suas almas, então você verá que automaticamente você começa a se alimentar. Porque é um amor. É isso que ensinaremos a vocês na sessão de amanhã. Não é um ensinamento, mas vocês mesmos experimentarão isso amanhã. Amanhã será a parte 2 da sessão de 22 de dezembro e o número de participantes já está definido. Amanhã, tente se alimentar de sua alma da fisicalidade a partir de sua alma e observe como você se sente e que tipo de emoções você tem. Não apenas amanhã, mas nos próximos dias e semanas, e veja se você mudou. Não diga a si mesmo que nada aconteceu. Observe-se e veja o que mudou em você nas próximas semanas. E então você verá o quanto lhe foi dado. Não é como costumamos dizer eu te amo e depois sentimos os abraços e dizemos sim, eu recebi seu amor. Não é assim. Dessa vez, observe como a alma da fisicalidade mudou as coisas para você e então você entenderá. O tempo e a posição criam a perfeição, mas então as outras almas começam a abusar disso e isso faz com que a alma do homem e a fisicalidade sigam caminhos diferentes. Você precisa entender como isso funciona. Às vezes você se depara com a perfeição, mas então no processo de absorção de campos, o engano começa a acontecer e você perde isso, porque você começou a compartilhar os campos errados. Você, na verdade, veio para roubar e tomar, e então as coisas se quebram. E às vezes você tem a sorte de que outra alma venha até você com a mesma força de campo, porque é a mesma, e então nos apaixonamos e a chamamos de almas gêmeas. Mas nosso verdadeiro amor gêmeo é nossa alma da fisicalidade amando nossa alma do homem. Elas já estão apaixonadas uma pela outra, porque por meio de sua interação, elas nos criaram por meio do esperma e do óvulo. Somos a essência da interação dessas duas pessoas e por meio da interação com os campos do ambiente, se torna a nossa fisicalidade. Então criamos um parceiro e o resto. É algo que precisamos aprender e experimentar. Essa é a parte que as religiões nos negaram a entender, porque assim elas poderiam abusar da nossa dimensão da fisicalidade. E é por isso que eu digo, vou levar as pedras e as estruturas de mármore do Vaticano de volta para o Coliseu. Porque o Vaticano abusou de nossa alma e a fisicalidade está trancada e aprisionada com isso. Mas quando a alma do homem e a alma da fisicalidade se tornam livres, então não há fisicalidade para sofrer e elas se encontram para viver em paz. Temos que demolir a origem do abuso da alma do homem em nome da Igreja. Quando a parte física tiver desaparecido, o amor da alma do homem e da alma da fisicalidade se unirá e elas alcançarão sua liberdade. A forma como a alma do homem e a alma da fisicalidade estão separadas agora continuará para sempre, porque você transfere o problema para a alma de seus filhos. Na verdade, você cria constantemente a alma errada. E é isso que vemos no sangue judeu. Muito em breve as pessoas terão vergonha de se chamar de judeus. Vocês entenderão em breve. Tenho lido relatórios das Nações Unidas e os sul-africanos, que sempre foram os mais próximos de Israel, votando a favor deles, agora levaram o Estado de Israel para Haia, na Holanda, por ter a estrutura mais criminosa na nação deles. Mas temos que esperar e ver o quanto os judeus podem pressionar as outras nações para bloquear essa votação. Qualquer nação que votar a favor e permitir que eles continuem a matar pessoas indiscriminadamente terá a mesma responsabilidade que os israelenses. Não há direito de veto nessa votação, todos são iguais. Os americanos e israelenses estão correndo como loucos, oferecendo tudo que podem para que eles não votem a favor. Essa seria mais ou menos a primeira vez que uma nação seria rotulada como uma nação criminosa. Isso é inédito. E agora o caso está indo para a Haia. A votação foi apresentada pelos sul-africanos, que historicamente sempre apoiaram os israelenses. A destruição deles vem com isso. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop 329 e em outros ensinamentos, você mencionou muitas vezes que a Terra está se aproximando cada vez mais do Sol, o que levará a várias condições na Terra, como alta temperatura, movimentos de placas, mudança climática e assim por diante. Você disse muitas vezes que não nos resta muito tempo. Pode nos dizer quanto tempo para nos preparar para deixar a Terra ou evoluir para nos adaptarmos a um ambiente hostil? Sr. Cash responde: é uma adaptação lenta. Hoje em dia eles chamam isso de aquecimento global, porque a Terra ficou mais quente em 1 grau. Mas nos próximos 1000 anos o aquecimento será de 5 ou 10 graus. Estamos sendo puxados para o Sol e estamos em um giro que também está sendo puxado gravitacionalmente pelo Sol. Somos um grão de poeira e a Mãe está nos chamando e ela tem os tentáculos de seus campos físicos sobre nós. Falando sobre a época dos dinossauros e o resto, mesmo que encontremos os ovos dos dinossauros e possamos replicá-los e devolver a vida a eles, eles nunca terão o mesmo tamanho de bilhões de anos atrás. Isso deve ao fato de a pressão do campo magnético na atmosfera ter se tornado mais apertada, pois estamos nos aproximando do Sol. E essa compressão não permitirá a existência de animais de grande porte na Terra, pois ela não pode suportá-lo. A estrutura do cálcio mudou, embora ainda seja um osso de cálcio. Se os cientistas se aprofundarem nos testes, eles descobrirão que a estrutura do cálcio dos ossos dos elefantes de hoje tem um campo de energia diferente do cálcio dos dinossauros de bilhões de anos atrás. Nós nos adaptamos e nos tornamos mais baixos, mais lineares, mudamos nossa dieta porque outras coisas que costumávamos comer não existem mais. E a energia dos campos do planeta mudou à medida que nos aproximamos do Sol. Isso não acontecerá em um dia. Talvez durante sua vida de 100 anos, a Terra tenha se aproximado só 1 milímetro. Mas à medida que nos aproximamos, o planeta se torna mais quente e as águas evaporam. Se você sabe como viajar com a alma, pode simplesmente se mudar para um planeta mais distante e começar a viver lá. Mas quando as condições se tornarem semelhantes às da Terra, você terá que se mudar novamente. Na dimensão do campo do universo, o tempo é irrelevante. 1 bilhão de anos ou 1 minuto é tudo a mesma coisa. O tempo é uma criação do homem de acordo com sua compreensão do seu próprio ambiente. Ele não existe no universo. Pergunta para o Sr. Cash. Com o que o senhor nos ensinou, faz sentido continuarmos fazendo algo na fisicalidade? O Sr. Cash responde. Claro que faz. A fisicalidade tem muita beleza. Quando você cria filhos, você desfruta do amor do Criador. Você já fez filhos na dimensão da fisicalidade. Agora tente ver se consegue fazer um filho com a alma. Então você entenderá que ainda não aprendeu ou não sentiu realmente o que é o amor verdadeiro. Você pensou que amava seus filhos porque fisicamente eles acariciam e abraçam você. Há muito mais a aprender. Mesmo que viajemos na dimensão da alma, sempre escolhemos se queremos desfrutar de um ambiente que encontramos manifestando uma fisicalidade. Da mesma forma que Mitra desfrutou da Terra e deu a ela uma dimensão da fisicalidade. Uma pergunta aqui, um adendo. Será que o Sr. Cash quer dizer que ela deu a si mesma um corpo para desfrutar da Terra? Ou a vida da própria Terra? Ou você pode se dividir e se espalhar? Continuando, é como você divide e transforma isso na vida física, na vida do homem físico. Isso leva muito tempo, mas na vida da alma, não há tempo. Se você deixar que as religiões decidam por você, você encontrará a hipocrisia de outras formas, e então nós acreditamos. Mas se você viajar pela sua alma, não precisará acreditar em nenhuma religião, porque você terá o conhecimento da criação, e então caberá a você decidir como deseja expandir sua alma, como dividi-la e como manipular as condições para multiplicar a si mesmo. Ou se você for como as religiões, é o quanto você mente sobre as coisas e o que fez. Se voltarmos novamente ao judaísmo, a Torá original diz que havia cerca de 70 pessoas que foram para o Egito e após cerca de 430 anos tornaram-se 3 milhões, todos da mesma tribo. Diz que Moisés pegou 3 milhões e abriu o Mar Vermelho e atravessou e em seguida liberou as águas e afogou o faraó e seu exército que estavam perseguindo Moisés. Tudo isso é um absurdo. Não faz sentido nenhum. O conhecimento atual nos diz que isso é absolutamente um conto de fadas. Porque os cientistas podem usar computadores e modelar quantas crianças poderiam ter sido reproduzidas a partir de 70 pessoas em um período de 430 anos. Os dados científicos dizem que não poderiam ser mais de 10 mil pessoas. Como os judeus se tornaram 3 milhões em 400 anos a partir de 70 pessoas? É tudo mentira. Isso não aconteceu. Mas como está na Torá, temos que acreditar. A outra pergunta sobre essa fé do homem. Tudo sobre Moisés está escrito nos livros da Torá. Portanto, sabemos que essa religião nasceu em algum momento da vida dos faraós egípcios porque ela fala sobre eles. Mas se um faraó e todo o seu exército desapareceram sob o Mar Vermelho, então por que não lemos sobre isso em outras histórias, como a dos gregos e a do Império Persa e a dos romanos e outras? Não há nenhuma indicação de que tal evento tenha ocorrido. Não há nenhuma verdade sobre isso e nós simplesmente aceitamos porque está escrito no Antigo Testamento. Essas são histórias que foram inventadas para que acreditássemos nelas. Como dizem os historiadores, por cálculo estatístico, não é possível que houvesse 3 milhões de judeus. E se houvesse 3 milhões, isso lhes permitiria ter um exército de homens de cerca de 600 mil que poderia defendê-los contra o exército do faraó. Então por que eles teriam que fugir do faraó? Agora você entende que a história não corresponde ao que está escrito nos livros sagrados, como eles o chamam. Eu olho para a história e não apenas para as histórias escritas. Nada na Torá se encaixa na realidade da situação daquela época. Isso não aconteceu, mas nós aceitamos isso como verdade. Não há outros livros, pergaminhos, textos gravados em pedra ou tábuas de argila que falem de um povo de 3 milhões de pessoas na época desse homem chamado Moisés. Isso não é encontrado nos gregos, romanos ou mesmo nos babilônios, que tinham todas essas tábuas de argila e histórias escritas em pedra. Não há nome de nenhuma tribo existente naquela época ou um faraó que tenha desaparecido no Mar Vermelho com todos os seus soldados. É tudo invenção. Caso contrário, haveria outras confirmações disso. Foi escrito para engrandecer um homem e depois foi abusado. Vocês são buscadores de conhecimento. Vão e pesquisem a história e as tábuas de pedra e argila. Elas falam sobre muitas coisas, mas nenhuma menção a essa tribo. Mas como está escrito na Bíblia, temos que acreditar, né? Alguém tomou um bom drink e escreveu algo. Há muitas coisas aqui que desmantelam a estrutura do que aceitamos como judaísmo. É por isso que quando a verdade for conhecida, eles trarão um fim a si mesmos, por si mesmos. Vocês, buscadores de conhecimento, são bem instruídos e alguns de vocês são cientistas. Façam vocês mesmos a pesquisa e descubram. Alguém calculou que se houvesse uma colônia de soldados com 4 homens de largura e 600 mil soldados, a linha teria 600 quilômetros de comprimento, sem contar os outros 2 milhões e 400. Isso cobriria todo o deserto do Sinai, de costa a costa. Então será que você precisaria viver no deserto? Tudo isso foi construído para transformar mentiras em verdade, e nós aceitamos porque os judeus disseram isso. Mas, historicamente, não há fatos ou registros disso. Nem na época babilônica ou veneziana não há nada registrado sobre o desaparecimento de um faraó com seu exército, e nem mesmo na história egípcia. Como estava nos escritos de Bahá'u'lláh, abençoado seja o seu nome, ele disse que deveríamos fazer nossa própria investigação da verdade. Ele disse para investigarmos a verdade de forma independente, e eu fiz muitas investigações independentes, e a verdade não está lá, nem mesmo sobre a fé Bahá'í. Pergunta para o Sr. Cash. Por que o povo judeu se autodenominou os escolhidos? Sr. Cash diz: porque eles escreveram para eles mesmos que eram os escolhidos. Os primeiros livros do judaísmo que compõem a religião judaica começaram a aparecer cerca de 800 anos antes de Cristo. Os livros fundamentais da religião judaica foram escritos cerca de 500 anos antes de Cristo. Acho que em algum momento nos últimos milhares de anos antes de Cristo, os judeus foram conquistados e exilados na Babilônia. E depois a Babilônia foi conquistada pelos persas, e acho que foi Ciro o Grande que fez isso. Você precisa fazer sua própria pesquisa. Naquela época, muitos dos judeus foram para a Pérsia porque gostavam de viver lá. Mesmo quando o rei persa quis que eles fossem reconstruir o templo de Jerusalém, eles não quiseram ir. Ele quase teve que forçá-los. É uma história muito interessante. Lembre-se também de que, nessa época, os persas permitiam que os países que eles governavam aderissem livremente ao mitraísmo, mas podiam continuar adorando seus deuses pagãos se quisessem. Eles podiam manter sua própria religião. O rei persa queria registrar a história de todas as diferentes religiões do Império. E essas informações provavelmente estavam todas nas bibliotecas que Alexandre o Grande incendiou quando conquistou a Pérsia por volta de 300 anos antes de Cristo e se perderam para a humanidade. Com esse pano de fundo, o rei persa pediu a 2 judeus persas que escrevessem a história do povo judeu, pois ele queria registrar todas as histórias de seu Império, já que a Palestina fazia parte da Pérsia na época. Muito provavelmente foram esses 2 judeus, que provavelmente nasceram na Pérsia e não na Palestina, que escreveram parte do que hoje chamamos de Torá e Antigo Testamento. Então, onde eles conseguiram suas informações? Eles tinham as bibliotecas da Pérsia como recurso. Talvez seja assim que a história da Arca de Noé e do Grande Dilúvio tenha entrado na Bíblia. Será que ela foi copiada da vida de Gilgamesh, da antiga Mesopotâmia, por volta de 2000 anos antes de Cristo? Além disso, o Sr. Cash ressaltou que há muitos indícios de mitraísmo na Torá, mas as pessoas não entendem e ignoram isso. Esses dois também escreveram sobre Moisés e inventaram essas histórias, muito provavelmente. E agora a história que eles escreveram se tornou um laço no pescoço de todos nós no mundo, porque isso está bloqueando a paz mundial. Eles escreveram na Torá que Deus deu a eles a terra, e portanto eles têm direito a ela. E daí vem o caos que vemos hoje na Palestina. Eu disse a vocês que um dia abriria a verdade sobre essas mentiras que criaram esses caos para nós. Se vocês analisarem os princípios essenciais do judaísmo, eles são os mesmos princípios do mitraísmo, porque ele foi escrito por judeus persas que entendiam o mitraísmo. Todos no império não precisavam aderir ao mitraísmo, mas a maioria das pessoas acreditava nele livremente. Muitos romanos adotaram o mitraísmo e vimos o cristianismo surgir por meio deles. E o judaísmo surgiu por meio dos judeus que viviam na Pérsia. Historicamente, muitas coisas, como o rio de sangue ou viver 40 anos no deserto sem comida, etc., não há nenhum registro disso em lugar algum. O Sr. Cash fez muitas pesquisas sobre isso. E como ele diz, Sr. Cash, eu carrego a alma. Nenhuma das coisas escritas no Antigo Testamento se sustenta por si só. Há uma dúvida até mesmo sobre o próprio homem Moisés, mas não vou me aprofundar nesse assunto. Acrescentamos os 10 mandamentos e os corrigimos. Mas até mesmo os 10 mandamentos da Torá, que é a pedra angular da religião judaica, foram copiados de um rei babilônico anterior. Não são deles. Eles copiaram por volta de 2000 anos antes de Cristo e fizeram com que fosse deles. Mas, de certa forma, são as instruções do Criador. Eu lhes disse que não somos profetas, somos professores. E um professor tem que ensinar a coisa certa. Caso contrário, continuaremos com as mesmas falácias. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento ficou intrigada com o fato de judeus terem matado Jesus se a Torá diz que eles estavam esperando o Messias. E se eles sabiam que ele era o Messias, por que o mataram? Por que os judeus não se tornaram cristãos? Sr. Cash responde. O que é interessante é que Moisés nunca foi circuncidado, mas introduziu a circuncisão. Essa é uma piada entre os profetas. Mas Cristo, que era circuncidado, promoveu a não circuncisão. A religião judaica foi criada para matar os outros e tomar suas terras e tudo mais. Mas Cristo seguiu o caminho oposto e deu aos outros. Muitas pessoas que tiveram que lidar com a tribo judaica tiveram problemas com seus roubos e desonestidade. E ainda vemos isso em toda a história. Todas as guerras são promovidas por eles em segundo plano. Toda matança é promovida por eles. Leia as 10 placas que Moisés deu aos faraós e você verá que tudo girava em torno de matar, matar e matar. Não há amor de Deus nisso. Isso aconteceu com os egípcios. Os judeus não foram mortos. E por que isso? Há uma pergunta muito grande, como eu disse a vocês, sobre o nascimento de Cristo e a Virgem Maria, e ele na cruz e o resto. Esse é um ponto muito interessante sobre Moisés. Isso está apenas na Torá deles. Minha avó vai se virar no túmulo e todos os correntes da família agora vão se virar e dizer: leve a alma dele. Mas isso não importa. Eu darei a eles livremente. Foi escrito que Moisés foi encontrado em uma cesta no rio. A mesma história foi escrita centenas de anos antes disso supostamente acontecer. Isso está na história e você pode ler isso. Havia uma mãe que teve um filho e depois de 3 meses não conseguia mais cuidar dele. Então ela o colocou em uma cesta no rio, que foi recolhida por um pescador. E ele cresceu e se tornou um rei. E esse rei governou por 48 anos. Essa história se tornou então a vida de Moisés. E isso nunca aconteceu, na verdade. Eles reescreveram a história e fizeram com que o rei se tornasse um profeta. Embora Maomé, abençoado seja o seu nome, tenha confirmado algumas dessas histórias no Alcorão. Ele falou sobre o prometido leite e mel. Na verdade, Essa é uma promessa feita pelo Deus demônio, como eles o chamavam, que promove a matança. Se você matar, o Deus demônio lhe dará leite e mel no outro mundo. Maomé explicou isso. Portanto, não há realidade nos escritos judaicos. Eu mesmo, que tenho sangue judeu e fui criado lendo a história, nada disso combina. Não dizemos que é uma mentira, não dizemos que é uma invenção, mas cientificamente nenhum dos dados é possível. Enganar faz parte da estrutura desse caminho. Como está escrito nas escrituras deles, roubar seus vizinhos primeiro fazendo com que eles confiem em você e depois pegar todo o ouro e a prata deles e fugir no dia seguinte. Por que você precisa de ouro e prata se está indo para o deserto? Para fazer o que com eles? Temos que entender a história, porque a história registra os eventos e não o que é dito no boca a boca. Os registros têm um tempo e uma data. Foi isso que eu quis dizer, que daremos um fim a isso, porque saberemos a verdade e entenderemos os fatos. O nome do rei persa é mencionado mais de 40 vezes na Torá e um rei mais de 25 vezes. Não está claro aqui o que está sendo dito pelo Sr. Cash. Continuando. A cultura persa dá a todos o direito de acreditar em seus próprios deuses. Mas dessa vez houve abuso, pois os judeus inventaram suas próprias escrituras. Eu não digo nada. Não digo que sou contra o que quer que seja. Faço pesquisas científicas e históricas. Algumas dessas pedras que registraram a história foram encontradas e estão em museus europeus, mas eles não querem mostrá-las a vocês. Algumas dessas pedras que confirmam todos esses dados estão no Museu Britânico, na França e em outros lugares. Quando os europeus colonizaram, levaram todos os artefatos arqueológicos com eles. A prova está aqui no Ocidente. Mas eles não permitem que ela seja divulgada publicamente. O mesmo acontece com o Vaticano, que não permite que se divulgue nada sobre o mitraísmo, porque ele aproxima demais as coisas. Mesmo se você observar os maiores festivais religiosos judaicos, eles tratam da morte. Eles celebram a Páscoa e a morte dos egípcios. Eles assassinaram os egípcios em massa. Havia algo também sobre uma mulher judia que se tornou escrava e depois rainha e ordenou a morte de 70 mil persas e eles comemoram esse dia. Todas as comemorações na religião judaica se baseiam em um ponto de morte, o quanto eles mataram, e então eles comemoram isso. Observe suas celebrações e o significado do que eles comemoram. Eles comemoram a morte dos egípcios, mesmo que ela nunca tenha existido. Eles comemoram falso sobre falso. E é por isso que colocamos um fim nisso, porque sabemos a verdade por meio de documentos históricos. Naquela época não havia comunicação de massa, então eles podiam dizer o que quisessem e sair impunes. Agora não podem mais, porque todos nós podemos descobrir tudo pela internet. Se você acreditava em uma farsa, agora é hora de abrir os olhos e entender a verdade. E isso é tudo que é. Como você pode acreditar em falácias, a menos que queira enganar a si mesmo? Isso é o que fizemos com nossa alma e fisicalidade. Nós a enganamos e aprisionamos a alma porque isso nos convém. Historicamente, essas coisas não fazem sentido, mas miticamente, elas estão lá. Há um deus grego do vinho que fica bêbado o tempo todo e se tornou a regra do Torá. Essas histórias foram desenterradas e encontradas escritas em pedras. Foram escritas quase 1000 anos antes da Torá e agora se tornaram parte dos rituais do judaísmo. O Deus bêbado. Faça uma pesquisa e entenda como vocês foram enganados. Eu disse que desmantelarei as religiões pela verdade da própria história delas e não por meio de acusações. O Deus do vinho e o homem que está sempre bêbado na mitologia grega são citados na Torá, porque todos eles viviam na mesma região. Todos eles tinham interações e contavam as histórias uns aos outros. Elas eram passadas no boca a boca. E é isso que temos, uma religião falsa. Todo esse mau comportamento foi inserido na dimensão da alma da fisicalidade e foi transmitido a todos os descendentes deles. Cabe a vocês pesquisarem e descobrirem a verdade por si mesmos. Historicamente, cientificamente, não bate certo. É como na véspera do nascimento de Mitra, Chabeialda, quando todos nós nos sentamos ao redor da mesa na noite mais longa, e os nossos avós contam histórias para os netos sobre o que quiserem inventar. A Torá é uma dessas histórias. Ela é inventada, seguida e matada por isso. E agora vamos dar um fim a isso. Vamos acabar com isso dizendo a verdade e por meio de nossa própria investigação independente. Vá e leia. Pergunta para o Sr. Cash. Ficamos mais conscientes de nossa alma à medida que o planeta se aproxima do Sol? Sr. Cash responde. Talvez devêssemos olhar para isso de outra forma. À medida que nos aproximamos do Sol, estamos interagindo com campos mais fortes, uma nova dimensão de campos, e os novos campos mais fortes nos trazem uma nova inteligência. Isso é possível, ou melhor, é certo. Parte da nossa inteligência vem da absorção de campos de força diferentes, o que nos traz uma inteligência diferente. Somos um pequeno grão de poeira nas costas de outro pequeno grão de poeira neste universo. E nas costas de um grão de poeira cada vez menor em toda a criação. Mas a cada um foi dada a mesma chance de sobreviver. Sim, é 100% parte disso. Você está recebendo campos de ordem superior, e campos de ordem superior trazem uma inteligência diferente. Sim, sem sombra de dúvida. Pergunta para o Sr. Cash. O próprio Sol seria a entidade mais elevada em nosso universo? Sr. Cash responde. Neste sistema solar, não no universo. Mas ainda tem uma conexão com a fonte. O Sol e a Terra, na condição de criar um plasma, têm o mesmo acesso ao conhecimento do universo que nós temos, por meio da alma do homem. Porque não é diferente. Quando estamos no mesmo ambiente, todos temos acesso aos mesmos campos. É como a chuva. Chove igualmente em todos os que estão abaixo dela, mas podemos manipulá-la para nossa própria vantagem ou desvantagem. Pergunta para o Sr. Cash. Você falou sobre o apedrejamento de pessoas nos tempos antigos. Agora as pedras se tornaram bombas e os edifícios estão caindo sobre as pessoas. É uma forma diferente de apedrejamento. É um apedrejamento terrível isso. Sr. Cash responde. Vamos dar um fim a isso. A Fundação Cash Internacional está em processo de negociação de paz com os líderes mundiais. Muito em breve vocês entenderão do que estou falando. Estamos usando a tecnologia em troca da paz de uma maneira diferente. Os buscadores de conhecimento que trabalham comigo muito de perto sabem do que eu estou falando porque estão envolvidos nisso. Por meio do acesso a novas tecnologias e novos conhecimentos, levamos nossa atenção aos governos de uma maneira diferente por meio dos canais. E essas coisas logo vão parar. Tem uma bela parceria e nós dois entendemos a posição um do outro, com oficiais militares chineses e pessoas que decidem conosco. Queremos promover essa mudança. É um prazer trabalhar de perto com os oficiais do alto escalão do exército chinês, porque não precisamos esconder nada deles. Eles não escondem nada de nós. Bem, esperamos que sim. Mas é a maneira deles de respeitar a integridade internacional. Isso abriu novos canais de negociação com outros governos e outras posições. Não sou apenas eu. Muitos buscadores de conhecimento estão trabalhando em segundo plano e estamos todos juntos nisso para trazer a nova posição. Os buscadores de conhecimento são um elo entre nós e seus governos nacionais e o resto. Isso está se concretizando, mas tudo precisa amadurecer. E há uma razão para seguirmos caminhos diferentes e escolhermos coisas diferentes. Estamos exatamente onde deveríamos estar. Vamos nos posicionar para sermos governados por nossa alma, pelo conhecimento e pela tecnologia, não mais pela política de armas. E vocês verão isso. Há muito trabalho sendo feito por muitos buscadores de conhecimento. Não é só conversa. Vemos muitas mudanças e elas estão prestes a acontecer. Uma das principais mudanças será o fim da situação na Palestina. A Palestina voltará a ser a Palestina do jeito que tem que ser. onde as tribos costumavam viver juntas. Esse cara maluco, Netanyahu, acha que pode ser o próximo salvador de Israel, mas na verdade ele levou Israel à sua destruição. Foi para isso que ele nasceu, para fazer esse trabalho. Seu trabalho é acabar com isso. Buscador de conhecimento aqui diz ao Sr. Cash: é muito doloroso assistir a isso e isso tem um efeito profundo em mim. Sr. Cash responde: você não é o único. Nós vemos isso diariamente e temos que lidar com isso. E há um limite para o que você pode suportar. Tive esse treinamento durante a década de 90 com a divisão da Rússia. Tentei até mesmo proteger as grandes nações para que compartilhassem o conhecimento e fizessem com que as outras aceitassem que ele pudesse ser compartilhado. É uma situação muito peculiar, especialmente essa semana, que foi uma das mais estranhas para mim em décadas. Expliquei a outros líderes mundiais por que faço isso e como tem que ser feito. E eles disseram: você planejou tudo, você está planejando começar a governar este planeta. E eu disse: não. Eu dou a liberdade para as pessoas governarem a si mesmas. E isso tem que ser correto. Os americanos estão perdendo na Ucrânia e na Palestina, portanto temos que fazer com que eles trabalhem conosco. Caso contrário, tentarão mostrar sua superioridade iniciando outra guerra em algum lugar. Eles estão sendo humilhados em Gaza, e agora que assumiram o controle das forças armadas israelenses, todas as decisões são tomadas na Casa Branca. Eles passaram por cima de Netanyahu. Temos que encontrar uma maneira de acomodar os americanos para que eles não se sintam humilhados novamente. Caso contrário, eles começaram outra guerra. Vocês precisam entender que os tomadores de decisão e os que apertam os botões em Washington são judeus, e eles fazem tudo para o seu próprio benefício. Eles matam. É o jeito do Deus em que eles acreditam. É o Deus tribal do assassinato e da matança. Você pode ler isso na história. Os Estados Unidos estão enviando outra remessa de armas para Israel usando uma lei obscura para contornar o Congresso. É para bombardear aquela área. E o Sr. Cash diz: sim, mas nem tudo é inocente por parte dos palestinos. Eles também estão envolvidos nisso. Nem tudo é unilateral. Os dois lados estão causando danos um ao outro. Mas um está mais escondido do que o outro. Sei que muitas pessoas estão sendo mortas e sofrendo, mas com essas coisas sempre chegamos a um resultado melhor e a um melhor entendimento. Tenho certeza de que nos próximos 6 a 12 meses veremos uma estrutura diferente no trabalho do Oriente Médio. A China será um dos principais jogadores nisso, mas também outras nações. O maior problema é deixado para a filha de Mitra resolver. Ela precisa fazer com que esse grupo se torne uma nação e uma comunidade universal. Essa é a dor de cabeça dela e não a minha. Pergunta para o Sr. Cash: você pode nos contar um pouco mais sobre a vida no universo? O que as pessoas do universo fazem em um dia típico? Sr. Cash responde: bem, esse dia pode ser mil anos de sua vida. Depende de como eles calculam os dias e de como o ciclo da vida é estabelecido. Mas eu nunca vi nenhuma fábrica, juiz ou linha de produção. Nunca vi escravidão lá. Mas à medida que passam pelos processos, eles aprendem e se ajustam, e assim eles fazem. É uma questão de interação e paz. Ainda temos condições que são criadas pela interação física dos campos, que são processos naturais, como a colisão de galáxias. Quando vejo esses jogos de guerra nas estrelas com galáxias lutando, eu digo: meu Deus, essa é a mente humana. A única coisa que eles sabem fazer é matar. Essas coisas estão resolvidas na comunidade universal. Ainda temos raças que querem mostrar que existem, mas o que ensinamos a vocês aqui se tornou parte da essência do conhecimento da criação, e eles aprendem isso desde o início de suas vidas. Eles passam pela evolução do conhecimento, mas não da forma como o homem tem feito. Nós chamamos vocês de os quatro rodas. É pacífico na comunidade universal. Fazemos o que vocês fazem quando sentam ao sol e estão de férias. Vocês se divertem e ficam calmos, e estão com outras pessoas que gostam de sua presença. No espaço é como estar em férias permanentes. Porque você não precisa fazer nada, e não precisa roubar de ninguém. E se você decidir se manifestar na fisicalidade, é para aproveitar o tempo sem prejudicar os outros. Você está lá para aproveitar a existência de sua alma e, ao mesmo tempo, dar prazer aos outros. Assim como desfrutamos dos raios do sol, desfrutamos dos raios do amor do Criador, e você se aquece com isso. Kirik pergunta, haveria alguma arte ou música envolvida nessa situação? Sr. Cat responde, sim, os campos sempre criam ruído. Depende de como você quer criá-lo, sempre há música. É um ruído da fricção dos campos em atrito. A maioria de vocês deve ter ouvido isso nas sessões de sexta-feira. Às vezes você ouve um batimento cardíaco ou um assobio. Esses ruídos são dos campos e não de nós. No universo, você sempre tem a sensação de servir aos outros. É a dimensão da fisicalidade que traz o sofrimento. A dimensão da alma não tem isso, porque você se acomoda. Você não pode sofrer. Porque se houver sofrimento, você simplesmente se move para acomodar sua própria alma. Não roubarás, e isso é seu. Temos que fazer muitas coisas para transmutação, elevação e tudo mais. E gradualmente esse grupo que se junta a nós para as sessões se tornará um só. Eles construirão a essência dos blocos de construção para a transmutação do homem. Vocês entenderão gradualmente. Eu faço as coisas de maneira muito sutil e oculta. E essa é uma delas. Essas almas escolhidas estarão lá para dar o próximo passo e o restante. O novo plasma não dimensional entrará em ação. Se vocês passarem por esses ciclos até junho, então vocês poderão passar pelo segundo ciclo depois de junho, que preparará o homem para a fase final. Nesse momento, precisamos envolver os governos e é por isso que estou organizando a conferência em Teherã, para colocarmos essa fase em ação. Então espero que possamos mostrar aos americanos em Washington que não há mais fronteiras, porque muitos de vocês, buscadores de conhecimento, irão se transmutar de diferentes maneiras sem receber um carimbo no passaporte. Iniciaremos sessões educativas para que as crianças aprendam o plasma e trazer nossos filhos para entender a posição de suas almas e sua nova vida. O primeiro workshop de buscadores de conhecimento, que é o KSW, foi realizado em 6 de março de 2014. Durante os últimos 10 anos, o Sr. Cash tem ensinado o workshop de buscadores de conhecimento de quinta em aeroportos, quartos de hotel, carros e às vezes até mesmo na rua, em todas as posições e lugares possíveis do mundo. Esse é o fim desse índice rápido do workshop 520.